Realize seu sonho de viajar gastando pouco e embarque na promoção incrível da Cláudia Milhas e Viagens. Saindo de Belém para Fortaleza, Natal, Salvador, Recife, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Gramado, Campos do Jordão, Curitiba e Florianópolis, por apenas R$ 1.750 por pessoa. Incluso aéreo ida e volta e hospedagem por até 7 dias. Pensou em viajar com segurança e com um preço bom? É com Cláudia Milhas e Viagens. Para mais informações, Instagram Cláudia Milhas e Viagens. WhatsApp 91 984 45 5081. Cláudia Milhas e Viagens, realizando sonhos. 6h41 na Grande Belém, hora certa. Baterias Moura, precisou de bateria? Moura.com. Participação final do Dino Menezes com notícias do Papão da Curuzu. Ontem mesmo na coletiva, o executivo, o Felipe Albuquerque, confirmava o Márcio Fernandes na continuidade em 2025 como técnico do Paysandu Esporte Clube, né? E o Márcio disse: olha, vou primeiro pensar, agora que eu estou sabendo que eu vou continuar. A conversa teve fim hoje, no caso ontem, domingo. Então, a partir de hoje, a gente já vai pensar, analisar, conversar, contactar, que é para dizer o que é que ele precisa para esse elenco do Paysandu Esporte Clube em 2025. Se lateral esquerdo, se lateral direito, se zagueiro, se volante com certeza absoluta, atacante com certeza absoluta. E até aqui não se falou em Esli, se o Esli fica, se vai... Se o Erli continua, já está virando novela e o torcedor, na verdade, quando ouve isso, já fica aborrecido, já fica mordido. Ele quer que a coisa se resolva ou se acabe, para que o Paysandu possa seguir seu rumo tranquilamente. Ô, lobo! Gigante pela própria natureza. 50 pontos somou o Paysandu nessa Série B, 13º colocado, e 50 títulos regionais, 50 títulos paraenses esse ano. Fico por aqui, uma ótima semana, fica com Deus, um grande abraço e eu volto nos eletrizantes. Agora a participação final do Chico Urbano com notícias do Remo. Na minha última participação aqui nas primeiras do esporte, Reginaldo Barros, vamos falar do Remo, que vai enfrentar o Paysandu hoje à noite na cidade de Brebes. Sabe por que esse clássico? Porque vai ser a inauguração do estádio municipal de Brebes, a bela cidade de Brebes, que você conhece muito bem, a terra do nosso querido Carlos Estácio, que por muito tempo trabalhou na Rádio Clube do Pará. Então o Remo vai se apresentar com a sua equipe sub-20, equipe que vem participando do Campeonato Paraense da categoria, buscando também o título da temporada 2024, se apresenta hoje à noite na inauguração do estádio municipal da cidade de Brebes. Grande acontecimento, grande festa, sem dúvida, vai ocorrer na cidade de Brebes com a presença do Clube do Remo. É a oportunidade que vai ter a população de Brebes de acompanhar esse time do Remo, que muitos jogadores vão servir o profissional na temporada de 2025. Nossa última participação aqui nas primeiras do esporte. Um grande abraço e bom dia a todos. Bom dia, Urbano. Direto para as últimas das primeiras, que tem o oferecimento da Barbearia Denver. Na Barbearia Denver você tem descontos especiais. Basta curtir, comentar e compartilhar as postagens dos últimos 7 dias no Instagram e conhecer as condições nas redes sociais. Você será atendido na melhor barbearia da cidade. Conforto e profissionalismo com atendimento personalizado. Barbearia Denver, ligue 980-32-2735 e marque a sua hora. Barbearia Denver fica no segundo piso do Shopping Castanheira. Bom dia para você, Rui Guimarães. Bom dia, Reginaldo. Grande abraço para você, para o Alex, para o nosso Igor e para os nossos ouvintes, desejando desde já uma ótima semana para todos. Vamos começar. Deu pro papão. Vamos começar pela Sul-Americana, Rui Guimarães. O Racing engoliu o Cruzeiro, no meu modo de ver, Rui Guimarães. Merecidamente. Uma vitória tranquila, uma vitória de categoria, eu diria assim. O Cruzeiro, infelizmente, vai ter que melhorar muito. Esse resultado, indiretamente, foi bom para o Botafogo, sabia? Porque o Cruzeiro agora vai ter que jogar tudo contra o Palmeiras para ver se ele ganha a vaga da Libertadores que ele perdeu para o Racing. Então, o jogo que o Cruzeiro vai fazer contra o Palmeiras pode complicar para a equipe de São Paulo e favorecer, pelo Campeonato Brasileiro, evidentemente, a equipe do Botafogo. Mas foi um jogo tranquilo para o Racing, e quando eu digo tranquilo, é o score de estudo. 3-1, o Cruzeiro realmente não tinha time para ganhar da equipe argentina e, portanto, merecida a vitória. Campeonato Brasileiro, o Botafogo, rapaz, segundo empate dentro de casa. Um com o Cuiabá e agora contra o Vitória. E o Palmeiras vence e assume a liderança, Rui Guimarães. E a terceiro mau resultado do Botafogo. 3 empates seguidos. Então isso aí acende aquela luzinha de alerta. Todos nós, torcedores, estamos apreensivos, evidentemente. Não é que tenha jogado a toalha de forma nenhuma, mas eu acho que o Botafogo precisa realmente de dar uma reduzida. Reduzida é aquela quarta para terceira para poder pegar uma embalagem maior. Então, foi um resultado ruim para o Botafogo e, diga-se de passagem, poderia ser pior, porque estava 1-0 para o adversário, para o Vitória, e o Botafogo acabou achando um gol no final. Quase, aliás, ganha o jogo, mas não foi um bom resultado, não. E o Botafogo agora vai ter que se reinventar. Terça-feira é a Sociedade Esportiva Palmeiras. É o divisor de águas esse jogo de terça? Sim, não tenha a menor dúvida. Eu acho que daí, muita gente está dizendo que daí sai o campeão. Eu acho que não. Todas as duas equipes têm adversários, digamos, muito difíceis. Acabei de falar agora que o Palmeiras tem o Cruzeiro. O Cruzeiro vai forçar muito a barra para cima do Palmeiras. E a equipe do Botafogo tem São Paulo, que também está se reinventando por aí e pode complicar a situação do Botafogo. O certo é que esse empate em número de pontos não foi bom. Foi bom para o Palmeiras, não foi bom para o Botafogo, mas acende uma chama muito legal nessa final do Campeonato Brasileiro da Série A. No basquetebol aqui em Belém, o Brasil voltou a vencer, venceu o Panamá por 93-67. Está garantido na Copa América já, Rui Guimarães? Já estava, né? Já estava garantido. Os resultados colocariam o Brasil já na Sul-Americana. Aliás, na Copa América. Mas ontem ratificou tudo aquilo com uma festa muito bonita lá no Mangueirinho e a gente fazendo a cobertura com o Tomazão. E, na verdade, foi um resultado que se esperava, né? A gente sabia que a equipe do Brasil, ainda que esteja desfalcada, mas com uma renovação muito grande, parabéns à equipe brasileira que agora pode começar uma retomada, digamos, de posição no cenário mundial com a equipe de basquetebol masculino. E no Parazão B1, o Capitão Poço, ao empatar em casa em 0-0 com o Paragominas, o título, a classificação é do Paragominas, Guimarães? Não é, mas está muito mais para o Paragominas agora pela situação de jogar em casa. Capitão Poço não soube aproveitar. Samuel deve estar fulo da vida. Mas, na verdade, foi um resultado em que se esperava que o Capitão Poço desse mais, digamos, gás na sua equipe. Eu pensei que o Capitão Poço fosse ganhar e deixar a decisão para que o Paragominas resolvesse. E agora o Paragominas joga dentro de casa no próximo domingo. Está mais para Paragominas agora, viu? Vamos falar de Remo e Paysandu, começando pelo Clube do Remo. Eu vi umas imagens, umas fotos no WhatsApp da revitalização no gramado do Baenão. Eu acho que todos os clubes participantes do Campeonato Paraense e de outras competições já deveriam estar trabalhando nos seus gramados, hein, Rui? Quem dera, né, rapaz, que nós tivéssemos esse cuidado. Olha, não custa nada a gente falar aqui, porque a gente falando aqui aguça a ideia de um bocado de gente, que o gramado é interessantíssimo de você cuidar. Paysandu, Remo, Tuna, esses gramados aqui que a gente usa muito mais, principalmente aqui na capital, precisam ser revitalizados. Quando a gente fala do gramado de Remo e Paysandu, ou de Paysandu e Remo, a gente não pode esquecer do gramado da Tuna. Eu não entendo como é que não se cuida e ninguém fala sobre esse gramado da Tuna. A Tuna vai ter agora uma eleição dia 7. Tomara que a nova administração da Tuna cuide do gramado. A Tuna tem um estádio que pode ser melhor utilizado, mais utilizado, mas o gramado, vamos combinar, é horroroso. Chuva, sol, tudo prejudica o gramado da Tuna Luso Brasileira. E ninguém cuida, infelizmente. Então esse recado também vai para os responsáveis lá pelo gramado do Paragominas, da Arena Verde. Tem que se trabalhar naquele gramado, sim. Precisa de um trabalho específico no gramado. Não tem aquele trabalho, se chover ali, não tem aquela drenagem, Rui Guimarães, correta. Então, isso tem que ser feito para que aquele estádio, aquele gramado, possa receber um número grande de jogos. Mas olha, eu estou falando só dos três aqui, mas de todos os clubes, joguem onde jogar, precisam cuidar do gramado. Felizmente, agora, nós temos Caeté e São Francisco ensaiando jogar num estádio de Augusto Corrêa. É uma novidade. Mas os outros todos, o próprio Parauapebas, que estava Independente, que está voltando, aliás, precisa ter um gramado bom, O Castanhal precisa arrumar um gramado bom para ele. Enfim, todos os participantes do Parazão precisam, digamos, observar, olhar com mais carinho para o gramado. É impossível você ter um campeonato de elite, como a gente chama, o campeonato paraense da elite, e a gente jogar em gramado sem condições. Não dá mais para aguentar isso. Perfeito. Agora falando do Paysandu, fale e comente do jogo de ontem, o último jogo do Paysandu na Série B deste ano de 2024. O Papão venceu o Vila Nova, terminou na 13ª colocação com 50 pontos, Júlio Guimarães. Olha, eu acho que o Paysandu tem todos os motivos para comemorar. Aquela comemoração do final do jogo foi muito interessante e lembrou o que o Paysandu fez. Por exemplo, o Paysandu terminou na 13ª colocação. Aqui para nós, é o que mais ou menos a gente espera dos nossos clubes, pelo menos a princípio. É que não deixe o torcedor no sufoco. O final para o Paysandu foi excelente. 13ª colocação, você está distante 4 lugares lá da zona de rebaixamento. Você poderia estar entre o 8º e o 12º, mas o 13º com 50 pontos, 12 pontos além do primeiro, digamos, rebaixado, está bom. O Paysandu ganhou 2 títulos no Pará, o Campeonato Paraense e a Copa Verde. Então, fez uma boa participação na Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro foi este o resultado. O Paysandu não pode se queixar dos resultados. Os objetivos foram alcançados à medida do possível. Então, o Paysandu tem todos os motivos, sim, para comemorar. Agora, o trabalho precisa melhorar? Precisa, não tenha dúvida nenhuma que se formos analisar o trabalho que foi feito, as contratações, essas coisas todas, o que aconteceu durante a competição, principalmente na transição de Hélio dos Anjos para Márcio Fernandes, a gente vai ver que não foi legal, que a diretoria do Paysandu poderia ter feito uma coisa melhor, mais ágil, evitado tanto sofrimento. Mas eu considero que o resultado foi excelente. Agora, ontem, uma despedida bacana com muita gente presente, 40 mil pessoas. Só não aceito muito aquela história de que 40 mil ingressos foram vendidos e aí dá 40 mil pessoas com 5.738 gratuidade. Então foi uma informação que não foi correta. Mas tá bom, deixa para lá que vai saindo essa aí. Uma arrecadação de 1.200.000, quase 1.300.000, 1.291.000 com 40.632 o público total, 34.894 pagantes. É um público significativo, sim, não tenha dúvida nenhuma. E o Paysandu, então, pode, digamos, agora se preparar, respirar aliviado, porque tem uma ótima notícia dada, inclusive, ontem ao final da jornada, final na entrevista coletiva. O técnico Márcio Fernandes está, a princípio, confirmado como técnico na equipe do Paysandu. Portanto, nós já temos 6 treinadores confirmados para a campanha de elite do nosso Parazão. Mas foi um jogo legal, foi um jogo em que o Paysandu ganhou de virada, ganhou no final, meio que no sufoco, mas era festa. O Paysandu realmente poderia e deveria ter feito o que fez. Festejou muito, com merecimento. O Dinho Menezes fala aqui que a representação do Paysandu deve acontecer entre 25 a 26 de dezembro. É pouco tempo realmente aquilo que você fala em relação à temporada 2025, né, Rui? O Paysandu vai fatiar essas férias. Jogadores que estão atuando, que estavam atuando, vão ter que tirar 15 dias agora e lá na frente tirar mais 15. Não sei como é que o Paysandu vai encaixar isso. Mas o certo é que não dá para tirar 30 dias, porque agora o Paysandu vai ter que trabalhar, que o primeiro jogo do Paysandu é dia 12. 12, não é dia 11, é dia 12 contra a Tuna. Então, o Paysandu vai ter que ter uma equipe no mínimo armada, porque dia 12 é valendo. É uma decisão da Supercopa Grão-Pará. Então, Paysandu e Tuna, Tuna e Paysandu vão fazer um jogo para decidir esta competição. E o Paysandu tem que ter uma equipe que seja à sua altura, pelo menos de início. O Dílio fala em contratar de 28 a 30 jogadores, ou seja, do atual elenco, poucos vão ficar pela forma que ele colocou. Se nós considerarmos que o Paysandu tem 35 jogadores, números redondos, o Paysandu vai ficar com 12, acredito eu, ou seja, um terço desse pessoal. Claro que o Paysandu tem muitos jogadores que estão no elenco, que não podem sair imediatamente, porque são jogadores que ficaram remanescentes, digamos assim, e que o Paysandu vai ter que, entre aspas, aturar, mas que nem todos, seguramente, o técnico do Paysandu quer para a campanha de 25. Mas agora o Márcio Fernandes, ele tem tempo de dar um tempozinho, ver o que é que ele vai querer, quem é que interessa para o Paysandu, e depois dizer, divulgar para a gente, já que o Paysandu tem realmente muitos jogadores disponíveis para ele escolher 12, eu acho que não passa disso não. Agora, é necessário a gente falar, o Reginaldo, a respeito desta situação do Márcio Fernandes. O Márcio, ele é um técnico que a gente, quando você vai olhar o currículo dele, é interessante porque ele já ganhou duas séries C, duas, pelo Vila Nova, foi campeão paraense pelo Remo e pelo Paysandu, foi campeão também do Paraná pelo Londrina. Então ele tem um know-how, ele tem um certo pedigree. Ele de 22 para cá é que não foi legal. 22 ele foi campeão na Copa Verde pelo Paysandu. Depois ele caiu, aí ele foi para o Sampaio Corrêa, não foi legal, Santo André foi rebaixado. No Vila Nova ele perdeu a Copa Verde, aquele 6-0 daqui, mas conseguiu ser vice-campeão goiano. Então ele tem, sim, um certo know-how. O problema todo é que da Série C para a Série B é outro patamar. E aí que está a grande dúvida, vamos ver e torcer para que o Márcio Fernandes faça um trabalho muito bom acima daquilo que ele fez nos dois últimos anos. Márcio, da Fazendinha de Macapá, diz aqui, Rui, se procede a saída do goleiro Matheus Nogueira do Paysandu e que desde quando ele assumiu a titularidade do Papão, eu fiquei mais confiante no time, é que o Diogo Silva era da panela do Hélio dos Anjos, é por isso que ele era o titular, diz aqui o Márcio. Não, mas olha, ontem numa entrevista do Matheus lá pro Dinho, eu acho que ele confirmou de que ele fica, do Matheus Nogueira fica e que não tem problema nenhum. Pelo menos eu entendi isso. O Dinho disse que ele está conversando já com a diretoria, alguma coisa assim. Mas ele mesmo disse que ele ficou, falou bem, inclusive, do Diogo, do Diogo Silva, e eu acho que os dois vão ficar. Agora, o Paysandu precisa contratar um goleiro, sim. Dois goleiros para a Série B é pouco. Dois goleiros de nível. E eu acho que o Paysandu tem dois agora e depois precisa de mais um, contratar mais um. O Kim diz aqui o seguinte: o Paysandu precisa contratar um outro venezuelano que seja tão bom quanto o Wesley. E um outro argentino ou uruguaio igual o Borazzi, ele está dizendo. Rapaz, os caras deram certo. Bom, é preciso a gente fazer esta avaliação também. O Paysandu contratou 6 estrangeiros. Dos 6, 2 estão na boca do povo. Então, vamos ver se o Paysandu melhora este índice. Claro que foi bom, pelo menos não foi tão horroroso quanto outros. Mas é necessário que o Paysandu tenha um pouco de cuidado geral. Nessas contratações, vamos ver se o Paysandu faz o que, aliás, disse ontem o Felipe Albuquerque na entrevista, de que o Paysandu vai ser criterioso nas contratações. O Luiz do Panorama diz aqui: Rui, a Rádio Clube é uma empresa séria, não deveria ir atrás de conversas que já tinham vendido na sexta-feira 40 mil ingressos. Outra, a diretoria do Paysandu não tinha pago o bicho dos jogadores. Cuidado com a fama de mal pagador, está dizendo aqui o Luiz. Olha, não se trata de ser sério ou deixar de ser. Ninguém discute essa questão da RBA, não. A RBA é uma empresa seríssima, não é séria. E essas informações que passam para a gente, nós somos obrigados a fornecer as informações que nós temos. E essa questão da venda de ingressos, muitas vezes, é para tentar, eu não entendo isso, mas é para tentar... ajudar o torcedor a se entusiasmar para ir no campo, já que já tem 30 mil ingressos, já tem 40, já tem 50, e aí alguém espalha essas informações. Eu também não gosto, acho que é uma informação enganosa, isso é falta de transparência, mas não somos nós que inventamos, não, é bom que fique bem claro. O Antônio Luiz de Mosqueiro: o Novo Horizontino imitou o Botafogo da Paraíba. Aliás, esse nome Botafogo ultimamente corre no fim da casa, ou no final cansa, ele está dizendo aqui, o Guimarães. Está tirando sarro com o Botafogo. rapaz. Me erra, mas olha, é isso mesmo. O Botafogo realmente está devendo para o seu torcedor. Eu também não estou satisfeito, evidentemente. Mas eu acho que é aquela história. Enquanto há uma oportunidade, vamos tentar aproveitá-la. O Botafogo do Rio de Janeiro continua lutando. O Novo Horizontino é um caso à parte. O Novo Horizontino, ano passado, ficou por um ponto. Este ano, ele ficou por uma vitória. Não conseguiu. Então, o Novo Horizontino deixou a base dele do ano passado para este ano totalmente. Ele não dispensou quase ninguém. Foi campeão sub-20. Foi esta equipe que ele tentou utilizar, mas não vingou. E o Sport do Recife, que eu pensei que iria ficar fora, exatamente pelo aquele resultado contra a Chapecoense, conseguiu uma ajuda daqui, outra dali, conseguiu vencer a sua última partida contra o Santos de 2-1. Aliás, o Santos ajudou muita gente e acabou entrando ele, o Ceará. Que festa bonita no futebol cearense, hein? Os caras merecem mesmo e a gente está caminhando para lá. Vamos invejar, vamos fazer no bom sentido, claro, o que o futebol cearense está fazendo. Já chegamos na Série B com os dois, agora rumo à Série A. Agora, para mim, o Novo Horizontino perdeu essa vaga para derrota para o Operário em casa e o empate contra o Paysandu em casa também. O Novo Horizontino tem várias situações a reclamar. Ontem eu estava ouvindo as rádios de São Paulo e eles lamentavam esta situação que foi acertada no Novo Horizontino de ficar com a equipe do ano passado, a equipe base, com uma campanha excelente no Sub-20, ganhou, foi campeão, e todo mundo esperava que a vitória ou as vitórias viessem. Até ontem, na hora do jogo, o Novo Horizontino estava classificado. E aí, no final, houve o revertério lá, o Sport ganhou do Santos e acabou que o Novo Horizontino ficou fora. É lamentável porque é uma equipe de valor e vai voltar a jogar a Série B. Beleza, Rui, a gente fala mais amanhã. Tá certo. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia e até lá. Bom dia, Nonato. Bom dia, bom dia. Nonato, esse Elis Garcia não aguenta jogar 90 minutos, não, rapaz? Pois é, olha. O Elis Garcia ontem, ele calou a boca de muita gente. Entre os quais o falastrão do Hélio e o próprio Márcio Fernandes aqui. Além de alguns comentaristas esportivos. Porque, olha, presta atenção no seguinte. Eu até estranhei, quando o Paysandu entrou em campo, o Márcio botando o Elis como titular, da ponta esquerda, vamos dizer assim. Aí vamos ver, né? Vamos ver se os caras têm razão ou se os caras não têm. O cara jogou bola até o final, até na hora de sair. Fez um belíssimo gol. Fez um excelente gol. Todo mundo chutava ali, mas errava. Todo mundo chutava e errava. Ele chegou, chutou umas duas ou três, errou, mas acertou na quarta ou na quinta. Pronto. Esse é o cara. Esse é o cara. Tanto é que a torcida presente, os milhares de torcedores presentes no Mangueirão, ovacionaram o seu maior ídolo. Seu maior ídolo, que se chama Elis Garcia. Renato, artilharia aqui do campeonato, olha, terminou como artilheiro Eric Pulga do Ceará com 13 gols. 13. Aí depois vem com 11. Alisson do Vila Nova, Caio Dantas do Guarani e Saulo Mineiro do Ceará, todos com 11. Tá. Agora vem com 10. Ailo do Ceará, Elis Garcia do Paysandu, Fabrício Domingos do Sport Recife, Della Torre do Mirassol, Guilherme do Santos, Anselmo Ramon do CRB e Matheus Friso do Coritiba, todos com 10. Em outras palavras, o Elis Garcia, que foi preterido pelo falastrão, foi preterido pela atual comissão técnica do Paysandu, comandada pelo Márcio, é o terceiro maior artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B. Imagina se esse cara, penso eu, se tivesse efetivamente jogado todas as partidas do Paysandu. E 1,90m de altura, como é que é? E 1,40m. 1,40m. Quer dizer, ele me lembrou, na verdade, o Garcia me lembrou, o Romário quando começou no Vasco da Gama. Sim. Em pleno São Januário, ele começava a fazer gol, tudo quanto era jogo, e a torcida se levantava e aplaudia de uma maneira unânime o Romário, aquele baixinho, gordinho, enfim, que resolveu o problema. Ontem, o Elis Garcia me lembrou o Romário no começo de carreira. Final das primeiras, vem aí o Clube da Manhã com o Donato Cavalcante. Um abraço, bom dia a todos. Você acabou de ouvir As Primeiras do Esporte. Continue conosco. Vem aí mais um campeão de audiência. Rádio Clube do Pará FM, PRC5 Limitada, frequência 106.9 MHz, emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação, Belém, Pará, Brasil. Atenção emissoras do sistema Clube Sat, em 5 segundos, Clube da Manhã. A Atenção Belém, atenção Pará, atenção Brasil, atenção mundo. A partir de agora, o melhor jornalismo do rádio. O Pará, o Brasil e o mundo, interligados pela informação. Clube. No ar, Clube da Manhã, a informação total. E para comandar o Clube da Manhã, Nonato Cavalcante. Clube da Manhã. Clube da Manhã. Rádio Clube. Brasil. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Belém. Pará. Bom dia, Brasil! Bom dia, mundo! Alguns dos destaques desta segunda-feira, dia 25 de novembro de 2024. Obras provocam mudanças no trânsito na Doca de Souza Franco a partir desta segunda. Hezbollah dispara quase 200 foguetes contra território de Israel. Ministério Público e Tribunal de Contas da União pedem bloqueio de salários de Bolsonaro e mais 24 militares. Bom dia, meu amigo chefe de família. Bom dia, minha amiga dona de casa. Bom dia, trabalhador. Bom dia, estudante. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, e 7:07. Vamos às ruas da Grande Belém. Repórter Betran Sena tem informações do trânsito neste momento na região metropolitana. Bom dia, Betran. Bom dia para você, Nonato Cavalcante. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube do Pará. Estamos nas ruas desde cedo, o trânsito ganhando intensidade. Algumas vias, inclusive, um pouco mais cedo ali, por volta das 6:50, horário que normalmente já é carregado o trânsito na João Paulo II, por exemplo, ainda estava tanto quanto bom para se movimentar, estava moderado. Mas agora, passado alguns minutos, até porque a alteração, ela se dá em minutos, a gente já observa o trânsito um pouco mais pesado na João Paulo II, principalmente para quem se aproxima ali da Doutor Freitas, e no caso, em especial, a partir do acesso do Batalhão de Polícia Ambiental até o sinal de trânsito da passagem Ana Deusa, que no caso fica antes da Doutor Freitas, e independente de ali normalmente o trânsito ficar um pouco melhor passando a Doutor Freitas, não é o que está acontecendo agora. Pelo contrário, temos trânsito pesado a partir da Travessa Pirajá e segue assim até a Travessa da Estrela. E quem está acompanhando a Rádio Clube do Pará neste momento e trafegando pela avenida, ou melhor, rodovia Augusto Montenegro, também pode confirmar a informação de que o trânsito já é complicado desde o planetário do Pará, Sebastião Sodré da Gama, e segue com essa complicação já até o entroncamento. Ou seja, o condutor que sai de diversos bairros daquele perímetro ali do bairro do Tapanã, vindo de Iguaraci também, um pouco mais distante, é claro, já começa a perceber essa movimentação um pouco mais intensa. Na Avenida Almirante Barroso, a gente também observa intensificação a partir do 2º Batalhão de Infantaria de Selva do Exército, o 2º BIS, e essa intensificação ela segue até a Travessa Angostura. A gente também destaca aqui, Nonato Cavalcante, uma via importante, a Mário Covas. Mário Covas, que dá acesso para a BR-316, ali o perímetro já tem lentidão e, consequentemente, o condutor já encontra breve dificuldade para acessar a BR-316. Na BR-316, também há lentidão e com um percurso um pouco maior do que nos dias normais, apesar da gente estar em uma segunda-feira, ser comum o trânsito estar um pouco mais complicado, mas o percurso aqui a gente observa que é bastante extenso. A partir da Beltelhas, a gente já tem ali mais ou menos no posto Dallas, próximo da Beltelhas, a gente tem média de velocidade de apenas 7 km por hora, ou seja, trânsito bastante lento, e segue assim até passando a Avenida Independência. No sentido contrário, também há lentidão no Nato Cavalcante, em especial no perímetro do terminal rodoviário de Ananindeua até o acesso da alça viária. Mas há uma informação adicional aqui, Nonato, que é importante a gente falar já no início da semana, principalmente porque mexe com uma das áreas de grande movimentação do centro de Belém do Pará, que é o nosso complexo do Ver-o-Peso. Isso passados 123 anos, vamos ter obras ali de tratamento do esgoto, como parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e no caso as intervenções elas já haviam sido anunciadas em setembro deste ano pelo ministro das Cidades, Jader Filho. Em uma das visitas ao Pará, a iniciativa leva em conta o tratamento e implantação da rede de esgoto no perímetro da Boulevard Castilhos França, que se estenderá por 4 quilômetros até a Praça do Relógio. O que ocorre é que o canteiro de obras já começou desde a última quinta-feira, foi montado na Travessa Frei Gil de Vila Nova, entre a Rua Municipalidade e Boulevard Castilhos França. Já nesta segunda-feira, Nonato Cavalcante, dia 25, os serviços seguem sendo executados a partir da marginal direita da Boulevard com a Avenida Presidente Vargas. Vou repetir, marginal direita da Boulevard Castilho França com a Avenida Presidente Vargas, no sentido Ver-o-Peso. A obra avançará com a interdição de apenas uma pista em um perímetro de 20 metros, para que os trabalhos sejam executados com uma interdição a cada 20 metros. Ou seja, para não gerar tanto impacto, tanto congestionamento, tantos problemas em relação ao trânsito. E em seguida a obra alcançará, já passado esse período, alcançará a área do complexo do Ver-o-Peso, que terá a interdição completa de uma faixa até a Avenida Portugal, com atividades noturnas entre 22 horas e 6 horas da manhã. A terceira e última etapa dos serviços será executada nas ruas transversais, onde estão os estabelecimentos comerciais. Então é importante frisar, Nonato Cavalcante, a importância, obviamente, dessa obra, que será a primeira vez na história que a área receberá tratamento adequado dos esgotos sanitários dos imóveis e dos comércios da região. Isso vai gerar um impacto no trânsito, mas já fica aí o alerta para o condutor para, da melhor maneira possível, evitar esse trecho da Boulevard. Se precisar passar por lá, não vai ter jeito, passe, mas se tiver como passar por outro percurso, outro perímetro, passe por outro local para evitar maiores congestionamentos. Aconteceu, se ligue na Clube. Metran Sena ao vivo com informações de trânsito para o Clube da Manhã. Muito obrigado, Metran Sena. A propósito, a partir de hoje, segunda-feira, Belém passará, como bem frisou o Metran Sena, por mudanças significativas no trânsito. Eu cito aqui especialmente a Avenida Visconde de Souza Franco também, Rua 28 de Setembro, devido a obras públicas essenciais para o legado da COP30. Eu vou repetir aqui para você se sintonizar com a informação. Então, Belém passa hoje por mudanças significativas no trânsito, especialmente na Avenida Visconde de Souza Franco e na Rua 28 de Setembro, devido a obras públicas essenciais para o legado, para o chamado legado da COP30. As interdições temporárias são necessárias para viabilizar os trabalhos de cravação de estacas e a instalação do sistema de esgoto sanitário com o objetivo de melhorar a infraestrutura urbana naquela região. Os trabalhos da nova doca avançam conforme o cronograma e a partir desta segunda-feira, a quadra 6 do canal, localizada na Avenida Visconde de Souza Franco, entre as ruas Ódio Almeida e Aristides Lobo, em frente ao Boulevard Shopping, será interditada. Vou repetir. Os trabalhos da nova doca estão avançando conforme o cronograma e, a partir de hoje, a quadra 6 do canal, localizada na Avenida Visconde de Souza Franco, entre as ruas Ode Almeida e Aristides Lobo, em frente ao Boulevard Shopping, será interditada. Já deve estar interditada agora. O tráfego de veículos será desviado, está sendo desviado para as faixas da direita, enquanto as duas faixas da esquerda estão bloqueadas para a instalação das estacas de sustentação. O objetivo é garantir a segurança dos trabalhadores e da população durante os trabalhos de fundação e concretagem das peças metálicas do canal. Outra importante etapa das obras de infraestrutura será realizada na Rua 28 de Setembro, com a execução de serviços de saneamento para garantir a coleta adequada de esgoto. A interdição total abrange a Avenida Visconde de Souza Franco e o início da rua. Das 7 da manhã, diz a nota, das 7 da manhã desta segunda-feira até as 20 horas de quarta-feira, dia 27, de 25 a 27. A CEOP orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas, como a Rua Ode Almeida, para evitar congestionamentos. Vou repetir, a CEOP orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas como a Rua Ode Almeida para evitar congestionamentos. Essas obras fazem parte de um conjunto de projetos estratégicos para a COP30, que será realizada em Belém agora no ano de 2025. A nova doca é uma das principais iniciativas de modernização e infraestrutura, que inclui a construção de um novo canal e a implementação de sistema de esgoto que beneficiarão a população local. O governo do Pará, em colaboração com a CEMOB e o DETRAN, está solicitando a compreensão da população quanto às alterações temporárias no trânsito, assegurando que a mobilidade será mantida nas vias alternativas e que as intervenções visam beneficiar a cidade a longo prazo. Então são essas as modificações de momento. Outras coisas virão exatamente para a melhoria da trafegabilidade em toda a região metropolitana de Belém, mais acentuadamente na capital aqui, na cidade de Belém. Vamos à previsão do tempo. Previsão do tempo. Vamos começar com Maurício Bessa, ele está de plantão na Central de Jornalismo. Alô, Maurício Bessa, bom dia. Alô, Nonato Cavalcante, bom dia para você, bom dia pro ouvinte ligado no Clube da Manhã. Vamos começar então, região sudoeste, tempo e temperatura. Tempo virou, hein, Nonato, aquela promessa que a gente falava aqui, que o tempo fez pra gente, sobre as mudanças aí pro final de ano, já começaram. Já começaram. Oficialmente hoje, há um mês do Natal. Ah, é? Feliz Navidade. Muito bem. Vamos lá, região sudoeste. Tempo aberto e chuva rápida à tarde e à noite, mínima de 24, máxima de 33. Região Sudeste. Sol com muitas nuvens e chance de chuva à tarde, mínima de 24, máxima de 31. Região Oeste. Tempo aberto com chuva à tarde também, mínima de 26, máxima de 34. Região Nordeste. Sol e aumento de nuvens e chuva rápida somente à tarde, mínima de 24, máxima de 33. Ilha do Marajó. Por lá não vai chover, Nonato. Tempo aberto, sem previsão de chuva, mínima de 25, máxima de 34. Belém. Em Belém, a previsão é de chuva à tarde e também pode ser que chova à noite, mínima de 25, máxima de 34. Tempo aberto pela manhã. Tempo aberto, então. Com, né, muitas nuvens aí, por exemplo, agora parcialmente nublado. Muito bem. Então vamos recapitular aqui. Parece que o inverno chegou, né? Eu já esperava. Estava cansado de pegar porrada aí em comentários. Mas a culpa não é sua, cara. Exatamente, eu falei que a culpa não é minha, mas eu sofro junto. É, sim, verdade, é verdade, verdade. Então vamos aqui. Segundo a Climatempo, Segundo a Climatempo, região sudoeste, máxima de 33 e vai chover à tarde e à noite. Exatamente. Região sudeste, máxima de 31, chance de chuva à tarde. Sim. Região oeste, máxima de 34, chuva no período da tarde. Sim. Região nordeste, máxima de 33, chuva rápida à tarde. Sim. Ilha do Marajó, máxima de 34, segundo a Climatempo, não chove. Infelizmente. Pois é. E em Belém, máxima de 34, chuva à tarde e provavelmente à noite. Que nem ontem, não sei se tu percebeu, Nonato, se você percebeu, ontem à noite deu uma chuva de acho que uns 3 minutos. Chuvas localizadas. Aquelas localizadas, eu peguei até um susto ali pelas áreas ali de São Brás e Canudos. É. Agora, neste momento, na Avenida Almirante Barroso, tempo e temperatura. Pois bem, Nonato, pontualmente às 7h21, acabou de mudar, temos aqui a... Vai soltar aí o horário? 7h21. Só para confirmar. Só para confirmar, isso aí. Bom, Nonato, o termômetro campeão. Essa é a confirmação. Exatamente. Confirmação, tá. Porque na urna você digita o número, aparece lá, mas você tem que confirmar. Ou exatamente, seja, eu menciono aqui, ele confirma lá. Então vamos lá. Bom, neste momento o termômetro campeão da CUB marca 27 graus. 27? 27, com o tempo parcialmente nublado. Tem muitas nuvens ali ao entorno. Então pode ser que alguém esteja neste momento no sol e outra pessoa em outro ponto da cidade esteja ali um pouco encoberto pelas nuvens. Mas o termômetro campeão da CUB marca 27 graus com a sensação de 31. 31. Eu achei que amanhã pudesse amanhecer menos quente, né? E olha, Nonato, eu vendo aqui o tempo neste momento, atualizando sempre por aqui, sim, tem um asterisco que diz probabilidade de chuva por volta de meio-dia. Meio-dia? É. Legal, isso é uma boa notícia. Ó, vamos lá. Ventos de 14... Umidade 84 e essa probabilidade aí de chuva por volta do meio-dia. Mesmo que seja aquela rápida, meio-dia já ajuda. Já ajuda. Pro restante da tarde. É verdade. É isso aí. Ameniza o calor, né? E como? O agir do sol fica amenizado. Exatamente, Nonato. Essa é a previsão para hoje. 27 graus é o momento na capital, viu? Obrigado, Maurício Bessa. Daqui a pouco você volta com outras informações aqui do Clube da Manhã. Valeu. Da poderosa Rádio Clube Belém, solzão do tamanho da Amazônia, a maior audiência do rádio jornalismo do Brasil. Aqui você sabe tudo, aqui você sabe tudo. Olha, hoje é segunda-feira, dia 25 de novembro. Ih, acabou o ano, né? 25 de novembro, meu irmão. Faltam 5 dias para acabar o mês. Mais um ano se passou. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Mas passou rápido, viu? Passou rápido. Contar pra você, viu? Pois bem, hoje é 25 de novembro de 2024, uma segunda-feira. Os destaques de primeira página do Jornal Diário do Pará, que já está em todas as bancas. Evolução da notícia. Cartilha dá as dicas. Saiba como fugir dos golpes na Black Friday. Isso é interessante, hein? De repente, não fica pensando você aí que você sabe tudo. Ah, porque sabe como é que é, não sei o que, coisa e tal. Não, todo dia a gente aprende um pouquinho. Então é melhor ouvir quem entende do riscado. Para depois você não cometer nenhum tipo de vacilo, entendeu? Então aí, olha, presta atenção. Cartilha dá as dicas. Está no Diário do Pará hoje. Saiba como fugir dos golpes na Black Friday. Porque tem muito golpe aí. E você pensa que é o que é o imbatível, assim por dizer? Cuidado que tem mais esperto por aí, companheiro. Tem mais aqui na primeira página do diário. Um show para a história. A Loki arrasta 250 mil ao Mangueirão. Ai, ai, ai, ai, ai, que coisa, né? Que coisa. Coloca uma música dele aí que eu quero ver. Clube da Manhã. O cabo é bom, o cabo é bom, o cabo é bom. Muito bem, deixa eu passar mais informações aqui sobre as manchetes de primeira página do diário. Belém, Brasil foi oficialmente designado para sediar a COP30. Marituba, suspeito ataca PM a tiro, houve reação e ele acabou morto. Outra manchete de primeira página do diário, luto, jornalismo paraense perde o talento de Dinan Laredo. E é verdade, que coisa lamentável, viu? Que coisa lamentável, bom companheiro, bom amigo, bom profissional, gente boa da melhor qualidade. E sempre colaborador aqui da Rádio Clube, do Clube da Manhã, quando tinha uma informação, ele passava a informação para a gente. Que Deus o tenha, que Deus o receba de braços abertos. Tem mais aqui na primeira página do Jornal Diário do Pará de hoje, indiciado. Ministério Público e Tribunal de Contas da União pedem bloqueio de salários de Jair Bolsonaro. Ai, ai, ai, ai, ai. Tem mais aqui na primeira página. Papou freguês. De virada, Paysandu venceu Vila Nova por 2-1 no último jogo da temporada. Contava você, viu? Agora a justiça se faz. Esse Elis Garcia é o ídolo maior. Eu já havia falado isso aqui. É o ídolo maior da torcida do Paysandu. Isto. E foi preterido pelo tal do falastrão lá, Hélio. E foi preterido pela atual comissão técnica comandada pelo Márcio. Essa comissão técnica aí. Essa comissão técnica aí. Foi preterido. O cara passou, preste atenção. Eu não tenho nenhuma assinatura aqui para defender o seu Elis Garcia, não. Mas eu sempre disse. O cara é bom. O cara tem um chute potente e certeiro. Aliás, é o único que sabe chutar nesse time do Paysandu. É o único que sabe chutar. Chuta com objetividade, procurando o gol, não para o goleiro adversário pegar. É verdade. Então, ele é matreiro, matreiro na jogada. Me lembrou ontem, eu disse até no programa do Reginaldo Barros ainda há pouco, ele me lembrou ontem o baixinho Romário, quando começou no Vasco da Gama e se tornou do dia para a noite o maior ídolo naquela altura do campeonato da torcida vascaína. Ai, parceiro, que tá falando aqui é o Romário, valeu? Ele entrava, decidia o jogo e era ovacionado pela torcida. Toda vez que o Romário mandava uma bola para a área, ele tinha objetivo, ele tinha objetividade, tá certo? A jogada dele tinha. Então me lembrou ontem quando o seu Wesley foi ovacionado pela torcida no Paysandu, que praticamente lotava o Mangueirão. Então é isso aí, calou a boca de muita gente, inclusive desse atual treinador do Paysandu, que disse que o cara não tinha preparo físico, porque não sei o quê, só entrava com 30, 40 minutos do jogo, final do segundo tempo. Só entrava aí e decidia a parada, desde a época do outro. Mas era tido e havido pelo outro, que é um jogador, não sei o quê, de fase, ele entrava e decidia a parada. No Márcio, aconteceu a mesma coisa, ele pegou corda lá do coleguinha dele, e começou também a preterir o menino. O baixinho, o venezuelano, que se tornou do dia para a noite, o terceiro artilheiro, isso é significativo, do Campeonato Brasileiro, juntamente com outros. É um cara lá que tem 13, salvo engano, do Ceará. Aí tem outro cara que tem 11 e o Wesley Garcia fez 10, juntamente com outros jogadores. Terceiro maior artilheiro da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Agora imagina, né? A torcida do Paysandu acertou. Sim, acertou. Quando ele entrava, todo mundo aplaudia. E ele chegava e decidia a parada. Decidia a parada. Aí o treinador de plantão do Paysandu: ah, não, mas o quê? Tiração de bronca. Não reconhecendo a capacidade do cara. Ontem, quando ele foi escalado como titular, ou seja, entrou jogando, alguns diziam assim: o Márcio vai colocar ele para começar o jogo, exatamente para provar que ele não tem condições físicas de ir até o final. E teve! Saiu aos 40 minutos do segundo tempo, 35, 40, sei lá. Inteirão. E agora, como é que fica, seu Aguilera, presidente eleito do Papão? Como é que fica? Ah, não, estamos fazendo tudo, sim. Mas não adianta também fazer tudo para deixar o menino aí. E depois entra, e chega um outro treinador, o próprio Márcio, aí vai preterir o menino. Queriam fazer, eu me atrevo a dizer isso, queriam fazer com o Elis Garcia o que o Remo fez com o Ronald. Vocês, torcedores do Remo, que estão me ouvindo, vocês sabem disso. O cara entrava, decidia a parada, jogava pra caramba. Começou a ser preterido pelos treinadores que vinham, que comandavam. Os treinadores de plantão, vamos dizer assim. Treinador de plantão 1, treinador de plantão 2, entendeu? Aí começou, o cara ficou desmotivado. Foi desmotivando. Aí imagino eu cá com meus botões. Com o Elis Garcia não tiveram chance de fazer isso. Sabe por quê? Porque a torcida, vocês torcedores do Papão, a torcida elegeu o Wesley como o maior ídolo atual do plantel. E com razão. Só para fechar, o Elis Garcia calou a boca de muita gente. Inclusive das comissões técnicas que passaram. Eu vou dizer, das duas comissões técnicas. Da primeira, comandada lá pelo Bacana, do Hélio, e agora a segunda do Márcio Fernandes. Não adianta dizer que, ah, porque eu estou aborrecidinho, não sei o quê. Márcio, não adianta, comigo não cola isso. Se errou, você errou mesmo. E errou feio. E ontem foi a comprovação do seu erro durante o campeonato. Que só botava o menino no final do jogo. E o menino, segurava. Menino, segurava. E ontem também. Abriu, ele bateu. Gol lindo e maravilhoso. De novo. Então fica a lição para o seu Roger Aguilera, que é o presidente do Paysandu eleito. Seu Roger, não dá o teu pulso para ninguém, muito menos para treinador. Você é o presidente, é o mandatário máximo do Paysandu eleito pela essa imensa torcida. E você é querido pela torcida, sim. Seu Roger Aguilera, um chefe querido pela torcida. Tem serviços prestados ao nosso clube. Agora, não deixa ninguém mandar mais do que você. Como aconteceu na administração do Maurício. Que o Hélio dos Anjos mandava mais do que o Maurício. Pelo menos, era isso que se concluía. E está aí. O Hélio querendo 2 milhões, 3 milhões, sei lá quanto, do Paysandu. E falando abobrinha ainda. Como se fosse a grande vítima. Isso é brincadeira, não é? Quebra não. Então é isso aí. Aí resta saber se o nosso ídolo vai continuar no Paysandu. Ah, ele está magoado. Não tenha dúvida que está magoado. Ele é ser humano. Eu não sei, mas comentam aí nos bastidores o seguinte: que a esposa dele disse assim: olha, vamos embora. Você tem proposta, ele teria proposta, inclusive até do próprio Vila Nova. Teria, não sei, Tá? Pois bem. E a esposa teria dito para ele, vamos embora que aqui você já foi prejudicado muito por esses caras aí. Tal coisa. E foi mesmo. Só não foi mais prejudicado porque tem contrato vigente, tinha contrato vigente e recebia o seu salário no final do mês. Senão, meu Deus do céu. Ah, depende dele. Soube. Porque o procurador já está tudo acertado com o empresário daqui, com o clube lá da Venezuela, está tudo acertado, basta ele dizer eu fico. Está tudo certo, sem problema nenhum. Agora vamos ver. Se ele vai dizer bom, tudo bem. Agora, se ficar, Roger Aguilera, se ele ficar, então chama a atenção do treinador, ao máximo vai ficar, está tudo certo, é um treinador vencedor, sim, não tenha dúvida. Então chama a atenção dele, olha o seguinte, nada de proteçãozinha aqui não, tem que chamar a atenção do seu Márcio, nada de proteçãozinha não, se o cara fez um bom treino, escala o cara, e não se trata somente de Elis Garcia não, qualquer um outro, agora, por outro lado, atenção senhor presidente, atenção, o senhor não pode se iludir como o Maurício se iludiu, porque o seu treinador Hélio dizia, olha esse aqui é o nosso reforço pretendido, não sei o que, acertava com o cara e tal e coisa, o Paysandu tá, traz. E o cara não jogava coisa nenhuma, ou pelo menos nem escalado era. Pelo próprio Hélio que tinha pedido a contratação. Ou seja, para mim isso aí é bandalheira, sabe? Bandalheira, senão eu vou trazer o cara que o cara aqui vai arrebentar aqui, o cara fica no banco. Eu sou o primeiro a não escalar. Então eu estou com outras intenções aí, eu vou só ajudar o cara, você ser patrocinador de cabide de emprego. Entendeu a coisa? Então que haja critério para o Paysandu contratar. Nesta próxima temporada. Os entendimentos já começam, evidentemente, hoje. Para a formação de um plantel para o próximo ano. Então é preciso critério. Não é só do Paysandu, não, minha gente, no Remo também. Seu Torião, não fica, porque o fulaninho apontou e eu vou trazer. Não, prova que o cara é bom, que vai chegar aqui, vai vestir a camisa do Remo, no caso do Paysandu, vai vestir a camisa do Paysandu, vai vestir de fato, e não ficar no banco do comedor. Fica a lição passada neste ano de 2024 para os nossos principais clubes. Remo de um lado, Paysandu de outro. E que seja escalado para qualquer jogo quem está realmente merecendo a escalação. E não com esse negócio de proteçãozinha, não. Porque é meu amiguinho, então ele entra em tudo quanto é o jogo. Aí é brincadeira, né? Aí é brincadeira. É isso aí. Então são essas as matérias de capa do Jornal Diário do Pará, que já está em todas as bancas. A evolução da notícia. Jornal Diário do Pará, o maior jornal desta banda do Brasil, de maior credibilidade nesta banda do Brasil, mais vendido nesta banda do Brasil, mais comentado nesta banda do Brasil. Recado para você, ouvinte do programa Clube da Manhã. Você que é professor ou profissional do magistério e ainda não recebe o piso salarial da categoria e nem a progressão funcional, saiba que é possível requerer judicialmente o seu direito. Quem conhece o seu direito não perde dinheiro. Se você tiver dúvidas, procure o seu advogado ou, se preferir, o escritório Jader Dias. Rua Doutor Malcher, número 23A, Cidade Velha, Belém, Pará. Fica ao lado da Catedral da Sé. Telefone para contato, anota aí, DDD 91-3224-7764. Fazer de novo. 3224-7764. E tem também o WhatsApp à sua disposição. DDD 91-981-698362. Como é que é? 981-698362. É aquela história. Você que é professor, aí você fica nos corredores da escola. Não fica bem isso aí. Não fica bem. você fica mal visto ou mal vista, tá visto? Certo? Você tem, não está recebendo o piso, não está recebendo a progressão funcional, então calma lá, fica tranquilo, procura o escritório Jader Dias. Dá uma ligada para lá, conversa com um dos nossos especialistas e depois você sabe o rumo que tomar, tá bom? É isso aí. Eu falei, escritório Jader Dias. Clube da Manhã. Clube da Manhã pela poderosa Rádio Clube Belém, sonzão do tamanho da Amazônia, maior audiência do rádio jornalismo do Brasil. Olha essa outra notícia, acontece esse caso hoje, hein? Hoje, presta atenção. O governo do estado do Pará, por meio do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hanna Gassan, recebem nesta segunda-feira os prefeitos e prefeitas eleitos dos 144 municípios paraenses no Hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Todos os prefeitos eleitos nessa eleição deste ano, dos 144 municípios. A proposta do encontro é qualificar as prefeitas e os prefeitos eleitos para mandatos dos próximos 4 anos, com palestras sobre os desafios a serem enfrentados, promovendo troca de experiências e esclarecimentos para uma gestão qualificada. Esse é o primeiro encontro realizado pelo governo estadual com os gestores municipais eleitos e reeleitos dos municípios paraenses e que, ainda no primeiro ano de gestão, irão vivenciar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a famosa COP30. O evento também é uma demonstração do desejo de trabalhar de forma integrada e colaborativa para garantir o acesso da população a programas e ações, além de fortalecer a gestão pública. O governo federal, com a coordenação da Secretaria de Relações Institucionais e o apoio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em parceria com a Caixa Econômica Federal, promove encontros periódicos nos 26 estados da federação. Os encontros têm como objetivo apresentar aos prefeitos e prefeitas dos mais de 5 mil municípios eleitos para mandatos até 2028, a estrutura do governo federal, o manual de transição do governo federal e o chamado painel municipalista. Durante os encontros, caberá ao Ministério a apresentação do recém-lançado painel municipal, que reúne de forma simplificada informações estratégicas de cada município brasileiro sobre o transferigov.br e outros serviços como outros serviços oferecidos pela pasta, como aqueles relacionados ao patrimônio da União, às contratações públicas e à rede gov.br. Então, será muito interessante essa reunião. Os prefeitos serão orientados como agir. Serão orientados como agir exatamente dentro dessa linha de boa atuação. Segundo Regina Lemos, diretora de Transferências e Parcerias da União, esse acolhimento aos novos eleitos é importante não apenas para recebê-los, mas contextualizá-los em programas que já estão em andamento, além de disponibilizar apoio e parceria do governo federal aos municípios. Você entendeu? Você que é ouvinte do Clube da Manhã, seu prefeito tem que estar aqui. Se o prefeito não vier, senão que ele não está nem aí para a população que o elegeu. Esse é que é o X da questão. Então a finalidade é essa, é aprimorar os conhecimentos administrativos dos prefeitos eleitos para que eles possam efetivamente iniciar os trabalhos em prol da população de cada município. É isso aí. Deixa eu ver mais o que é que eu tenho aqui de momento. Vamos a problemas, né? Vamos a problemas agora. Até agora era só solução, mas aqui é problemas. Olha aí. O grupo extremista Hezbollah disparou pelo menos 185 foguetes contra Israel neste domingo. A informação primeira diz assim, 7 pessoas ficaram feridas. O ataque foi uma resposta ao bombardeio israelense que deixou 29 mortos em Beirute, no Líbano, no sábado. O exército de Israel afirmou que alguns foguetes disparados neste domingo foram interceptados pelo seu sistema de defesa. Em Haifa, um foguete atingiu um prédio residencial que agora corre risco de desabar. O Hezbollah começou a disparar foguetes, mísseis e drones contra Israel depois do início da guerra entre o país e o Hamas em outubro de 2023. Segundo o grupo extremista libanês, esses ataques são um ato de solidariedade aos palestinos e ao Hamas. O Irã apoia os dois grupos armados, o Hamas e o Hezbollah. Isso aí, minha gente, não vai acabar bem. Aliás, o Trump disse que se eleito presidente dos Estados Unidos, ele acabaria com o conflito lá de Israel, com o Hamas, Hezbollah, Líbano, enfim, Companhia Limitada, e também acabaria com o conflito entre Rússia e... Oh, meu Deus. E aquele país que os caras deitam e rolam, presidente, não sei o que, tal coisa e tal. É, não, aqui é pra nós, aqui é pra nós. Aí, não, mas sabe como é que é, e tal coisa e tal, porque o Putin manda, o Putin quer mandar em todo o setor ali. Aliás, o Putin eu diria, amante da União Soviética, daquela União Soviética que abrangia tudo, e tal, e coisa e tal, entendeu? Enfim, vamos ver, né? Vamos ver. Vamos aguardar mais informações sobre esse assunto aí, que está enchendo o saco já, sabe? Enchendo o saco já. Ah, por quê? Não sei o quê. É o Putin? Não. É o outro? Ah, não. É o Hezbollah? Não. É o Hamas? Não. Ah, é Israel? Não. É o Irã? Ah, é o Líbano? Não. Oh, meu Deus do céu, que coisa, viu? Que coisa. Tá ruim a coisa, viu? Aguardem mais informações. Daqui a pouco eu passo mais informações direto lá da área de conflito, assim por dizer. Mas vamos voltar ao nosso setor aqui. Vamos voltar ao nosso setor. Brasil e tal, cara. Olha essa notícia aí. Essa aqui também vai mexer, sabe? Vai mexer. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União. Na verdade, Ministério Público da União. Ministério Público do Tribunal de Contas da União. Pediu a suspensão dos salários do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 24 militares indiciados pela Polícia Federal nesta semana por golpe de Estado. No total, a Polícia Federal indiciou 37 pessoas por tentativa de golpe de Estado, você tem pleno conhecimento disso, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Todo mundo sabe dessa história. O plano, segundo a Polícia Federal, segundo apurou a Polícia Federal, envolvia o assassinato do presidente Lula, o assassinato do vice-presidente Geraldo Alckmin e o assassinato do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Aí você diz, onde é que nós estamos? No Brasil, sim. No Brasil, sim. Então, o plano, segundo o que apurou a Polícia Federal, previa exatamente esses assassinatos. Presidente Lula, eleito, morto, não podia assumir. Aí, então, chama o vice. O vice morto também não poderia assumir. Aí, o presidente de plantão do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, também. Meu Deus do céu, não é difícil a gente pensar assim, meu Deus, onde é que nós estamos? Será que nós estamos no Brasil mesmo? Pois bem, deixa eu seguir aqui com a notícia. De acordo com a Polícia Federal, foi identificada uma organização criminosa que atuou de forma coordenada em 2022, na tentativa de manutenção do então presidente da República no poder. Quem era o presidente de plantão? Bolsonaro. O subprocurador-geral Lucas Furtado pediu ainda para estender a mesma medida de suspensão de qualquer pagamento remuneratório aos outros indiciados que, porventura, recebem verba dos cofres públicos federais, incluindo do fundo partidário. O pedido engloba, por exemplo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Os valores dos militares em questão variam de 10 mil a 37.900 reais. O gasto anual da União com esse pessoal, com esses militares aí, chega a 8 milhões e 800 mil reais ano. Para o subprocurador, esses militares pagos com recursos públicos e que têm o dever funcional de defender o país se organizaram para atentar contra os valores democráticos. Entendeu? Furtado também pediu a indisponibilidade de bens dos 37 indiciados no montante total de 56 milhões, valor estimado e cobrado em ações movidas pela Advocacia Geral da União, em razão dos prejuízos causados nos atos golpistas de depredação da sede dos três poderes em janeiro do ano passado. Daí vamos ver, né, o que é que acontece. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos desta novela. O que é que quer o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União? Esse pessoal que atentou contra a República, Bolsonaro e mais 36, não devem mais receber coisíssima nenhuma dos cofres da União. Não devem receber. Até a decisão final da Justiça. Até a decisão final da Justiça. Vamos ver. Vamos ver o que é que acontece. Uma outra notícia ainda envolvendo esse tema aí, Bolsonaro e tal, eleições. Inelegível até 2030 após ser condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral por acesso, por abuso de poder político nas eleições de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode seguir nessa condição até 2061. Olha essa notícia aí. Olha essa notícia. Inelegível até 2030 após ser condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político nas eleições de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode seguir nessa toada, nessa condição, até 2061, se for punido nas penas máximas dos crimes de tentativa de golpe de Estado, de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Em entrevista, o jurista Henrique Neves, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, explicou que, durante o cumprimento da pena, os direitos políticos são suspensos. Disse ele, abre aspas, a lei da ficha limpa estabeleceu que o período de 8 anos de inelegibilidade começa a ser contado após o cumprimento da pena. Somente após o cumprimento da pena. Fecha aspas. Bolsonaro teria, então, em 2061, teria 106 anos de idade. 106. Os crimes para tentativa de golpe de Estado vão de 4 a 12 anos de prisão. Já para a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, os crimes previstos no Código Penal vão de 4 a 8 anos. No caso de organização criminosa, a pena estabelecida vai de 3 a 8 anos de reclusão. Outra coisa que também me chama a atenção, e eu gostaria de lembrar ao ouvinte do Clube da Manhã, é o seguinte. O Bolsonaro, ele está inelegível por 8 anos. A pena dele de inelegibilidade acaba em 2030. Tá certo? Não há a menor condição. Porque o pessoal que... os aliados do Bolsonaro... o pessoal que apoia o Bolsonaro está dizendo assim, não, mas ele, vamos, não sei o quê, a possibilidade dele disputar a eleição 2026. Nenhuma possibilidade. Existe lá na Câmara dos Deputados um projeto que propõe anistia aos envolvidos no caso do 8 de janeiro. Invasão, essa coisa toda lá, dos prédios dos três poderes. Está engavetado lá pelo Lira. Porque não tem clima, depois dessa notícia de que atentariam contra a vida do Lula, do vice-presidente Alckmin, do presidente, então, do Tribunal Superior Eleitoral. Isso aí veio, deixou todo mundo de barbas de molho, inclusive os próprios aliados do Bolsonaro lá na Câmara. Se hoje o projeto fosse votado, não passaria na Câmara. Não passaria. Muito bem. Mas vamos considerar que seja desengavetado o projeto. Aí, bora votar e tal, tudo bem, aprova. Vamos considerar isso, é impossível acontecer nesse primeiro momento. Iria exatamente para o Senado. Lá no Senado diz que também a grande maioria rejeita. Mas vamos considerar então que é aprovado na Câmara, é aprovado no Senado. Alguém iria apresentar no Supremo exatamente um pedido de decretação da inconstitucionalidade do tal do projeto aprovado. Mas vamos considerar, meu Deus do céu, e tal e coisa que o Supremo diga, realmente é constitucional, está valendo. Eu estou aqui falando do impossível, assim por dizer. Muito bem. Então o Bolsonaro pode participar? Não pode. Nem assim ele participaria da eleição de 2026. Sabe por quê? Porque ele foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso. por abuso de poder econômico, salvo engano. E usou, inclusive, dinheiro público para fazer campanha eleitoral. Para atentar, inclusive, contra a justiça eleitoral brasileira. Foi por isso que ele foi condenado. Foi decretada aí a condição de que ele não pode disputar a eleição nos próximos 8 anos, a partir de então. Correto? Então, que ele seja perdoado por envolvimento lá no esquema de 8 de janeiro. Não sentado, tudo certo. Mas o Tribunal Superior Eleitoral determinou. O acusou e o condenou. Não pode, isso é papo furado, minha gente. Dizem até que o plano do Bolsonaro é o seguinte, eu vou passar para você. Nos bastidores lá em Brasília se comenta assim. O Bolsonaro inscreve-se para disputar a eleição presidencial de 2026, tendo como vice o filho dele, Flávio Bolsonaro. Aí, subjúdice, não sei o que e tal e coisa. Ele fazendo campanha com o filho. De repente, a justiça impugna a sua candidatura. Aí, ele já fez campanha. Então, aí, automaticamente apresentam, no último momento, o Flávio como candidato. E ele vai dizer durante essas campanhas todas e tal, comício, não sei o que, olha o seguinte, se eu não tiver condições de ir, se a justiça eleitoral me impedir de ir, então está aqui o Flávio que vai me representar, ele já vai fazer campanha assim. É o que se comenta nos bastidores em Brasília. Mas ele mesmo, Bolsonaro, não será candidato, isso eu garanto a você. Porque está no ficha limpa. Foi condenado por um colegiado. Tribunal Superior Eleitoral determinou 8 anos de geladeira no popular para ele. Então, vamos tirar esse cavalinho da chuva e dizer que ele será candidato. Não será, não terá a menor condição. Chuva ou canivete, como se diz, né? Essa que é a grande realidade. Deixa eu ver mais o que é que eu tenho aqui para pedir os comerciais do Clube da Manhã. Vamos falar do Braga Neto. General Braga Neto. O general Braga Neto negou em entrevista que tenha participado de uma tentativa de golpe de Estado e também de assassinato. Essa é sua primeira manifestação pública sobre o assunto. Ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro, Braga Neto foi indiciado nesta semana pela Polícia Federal, juntamente com Bolsonaro e ex-integrantes do seu governo, por tramarem um golpe de Estado no país. Eles são suspeitos por crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. O inquérito da Polícia Federal aponta uma organização criminosa que atuou de forma... O Braga Neto diz, não tem nada disso, estão inventando. Aí, por outro lado, Bolsonaro diz assim, olha, isso é historinha, hein? Historinha exatamente passada através de mensagem de celular para o Mauro Cid. Hein? Até o general que foi preso, que está preso e tal e coisa, ele que passou. Olha o seguinte, falei com o chefe, em outras palavras, falei com o chefe e não sei o que, coisa e tal, e assado e cozido, daquele planejamento de assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Que a Polícia Federal conseguiu detectar no aparelho celular do Mauro Cid. Então, não tem esse negócio de querer culpar o Alexandre de Moraes lá, nem a Polícia Federal. Culpa lá o teu general, ô Bolsonaro. Pensa que todo mundo é idiota. Ah, meu Deus do céu, que coisa, né? Ah, porque é o Alexandre, O Alexandre tem a costa larga. Foi tudo o Alexandre, A Polícia Federal está a serviço do Lula, não sei o quê. Pelo amor de Deus. Isso aí é, pra mim, é cinismo. Olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi a Polícia Federal que armou tudo. Cinismo. Ah, foi o Armando de, o Alexandre de Moraes que está armando tudo. É a polícia. Peraí, meu irmão. Peraí, calma lá. Parece, na verdade, aquela briga que não leva a nada, só a morte, da Rússia com a Ucrânia. O Putin diz, é porque lá o Zelensky... Aí o Zelensky diz, ah, porque o Putin lá... E o pau continua cantando e as mortes acontecendo. Agora, eu só para fechar, eu fico aqui, sabe, pensando nas coisas e tal, nas notícias que chegam a todo momento. O Trump não disse que iria, em 24 horas, acabar com o conflito entre Rússia e Ucrânia? Se eleito fosse, que iria acabar com o conflito de Israel com Hamas. Até agora eu não vi nada, ação nenhuma do cara, não, mas o cara só vai assumir no dia 20 de janeiro, verdade. Mas ele disse que ele eleito acabaria com o conflito lá da Ucrânia com a Rússia e o conflito de Israel com Hamas, Hezbollah, também em 24 horas. Ou seja, antes, para se conseguir voto é uma coisa, depois que se consegue voto é outra coisa. Aí no popular, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos aos comerciais, daqui a pouco a gente volta. Tá na Clube, tá legal. Você em dia com a notícia. Clube da Manhã volta já. 8 e 7. Chegou a Black Week PNZ, a máquina de ofertas que garante as peças e pneus para revisão do seu carro com preços imbatíveis. Rolamento dianteiro do Ford Ka, 110,20. Bomba de óleo do motor Polo Voyage Saveiro, 143,80. Fluido de freio 500ml DOT 4, 19,20. Mas corre para PNZ. Outra Black assim só ano que vem. Ofertas válidas até 30 de novembro. O sol é a melhor fonte de energia, sem impactos ambientais. E o Bampará é a melhor fonte de recursos para financiar essa tecnologia sustentável. Com a linha de financiamento Energia Solar Bampará, você adquire o sistema e pode economizar até 95% na sua conta de luz. Financiamento Energia Solar Bampará, sua melhor fonte de recursos para a melhor fonte de energia. Grupo RBA na Pré-COP 30. Fique por dentro do que realmente importa. Acesse nossa área exclusiva no DOL e acompanhe todas as novidades que antecipam a COP 30. Conteúdos exclusivos, reportagens especiais e tudo o que acontece nos bastidores do evento em um só lugar. Grupo RBA na Pré-COP 30. Notícias que importam. Informação que transforma. Oferecimento Banco da Amazônia, desenvolvendo a Amazônia e a sua gente. Hidro, indústrias que fazem a diferença. Apoio Guamá Tratamento de Resíduos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Sistema OCB Cooperativismo, um jeito diferente de fazer negócio. Nosso Natal foi preparado com muito amor e cuidado, nos mínimos detalhes. Pronto, tudo inspecionado e aprovado pela Juliana. E agora é só vir pro Natal Encantado da Portugal e aproveitar tudo que nós preparamos para vocês. Em até 6 vezes sem juros, nas compras a partir de R$300 em produtos natalinos. Natal Encantado da Portugal. Dilepan, a mais completa do estado. Dilepan, a distribuidora mais completa do estado. Tudo pra sorveteria, a Dilepan tem. Tudo pra cafeteria. agora, 988-83-1187. A distribuidora, a mais completa do estado de Levante. Tudo em peças, componentes, acessórios das melhores marcas. Jacaré Autopeças, para automóveis nacionais e importados. E o menor preço, é só comparar. Jacaré Autopeças, Doutor Freitas, Mário Covas, José Bonifácio e agora na Augusto Montenegro. Jacaré Autopeças. Rádio Clube do Pará FM, PRC5 Limitada, frequência 106.9 MHz, emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação, Belém, Pará, Brasil. 8 e 11. A Rádio Clube está em uma nova frequência, 106.9 FM. Continue bem informado com o melhor do jornalismo. Aqui tem a notícia que você precisa saber, com credibilidade e responsabilidade. Pois aconteceu, ligue na Clube. E acompanhe as atualizações do esporte, com o Timão Campeão. Os principais lances, as grandes jogadas e a emoção do esporte, você ouve aqui na Rádio Clube, porque sem clube não há futebol. Com a mesma qualidade e diversidade de conteúdos que você já conhece e confia. Sintonize agora em 106.9 FM e fique por dentro de todas as notícias que você precisa saber. Rádio Clube, agora em 106.9 FM. A sua sintonia agora com mais informação, com a notícia que você precisa saber. Música, entretenimento e o melhor do esporte. Voltamos a apresentar Clube da Manhã, aqui na Rádio Clube do Pará. Clube da Manhã, com Nonato Cavalcante. Muito bem, nós voltamos ao Clube da Manhã pela poderosa Rádio Clube Belém, Sonzão do tamanho da Amazônia, maior audiência do rádio jornalismo do Brasil. Informe Sindifisco. Na última quarta-feira, 8 de novembro, o Sindifisco Pará realizou a posse do Conselho Sindical do Sindifisco, o CONSIND. Esse novo órgão, previsto no estatuto aprovado em abril, tem função consultiva e propositiva em políticas e estratégias para o sindicato. Formado por ex-presidentes da entidade, o CONSIND será dirigido por um presidente e um secretário-geral com mandato de um ano. A experiência desses colegas na luta sindical certamente vai fortalecer o sindicato. O Sindifisco dá as boas-vindas aos novos conselheiros e deseja êxito nos trabalhos que ora se iniciam. Sindifisco Pará. Pelo Fisco, pelo Pará. Jornalismo Verdade com quem fala a verdade. Nonato Cavalcante. Muito bem, vamos falar agora de futebol no programa Clube da Manhã. Sem clube, não há futebol. Foi uma festa no Mangueirão. Uma festa. Vila Nova fez o primeiro. Depois o grande ídolo da torcida do Paysandu na atualidade empatou. Depois o Paysandu fez o segundo e ganhou a parada. A torcida aplaudiu, ovacionou o Elis Garcia, lembrando-me exatamente do início da carreira do Romário no Vasco da Gama em São Januário. Impressionante, de arrepiar, de arrepiar. Vamos ouvir quem entende do riscado. Que é o Rui Guimarães, nosso sempre e eterno convidado do programa Clube da Manhã. Rui, é o seguinte, o Wesley, ele simplesmente entrou jogando, só saiu no segundo tempo, no apagar das luzes, assim por dizer. Convenceu Vossa Excelência do futebol apresentado, com o futebol apresentado ou não? Um novo tempo, Rui Guimarães. Bom dia, Nonato. Bom dia, Igor e aos nossos ouvintes de um modo geral. Olha, Nonato, ontem o Igor, pelo menos na minha opinião, ele foi melhor do que alguns jogadores, muitos jogadores dentro de campo. Eu continuo achando de que aquela digamos, aquela lerdeza de qualquer cidadão, quando quer correr pouco, corre para não chegar, ele continuou me apresentar. Ontem eu observei o Exi, quando foi anunciada a presença dele, eu me foquei nele, no jogo dele. Certo. Tem dois lances que são dignos da gente resgatar. Quem quiser pode resgatar. No primeiro tempo, houve uma jogada que o partido estava sendo atacado e ele desceu para a cabeça de área, o Exi. Houve a retomada de bola pelo Paysandu e aí houve um contra-ataque. Ele saiu numa carreira desenfreada e chegou na área adversária. Participou do lance ofensivo e compôs, pelo menos, o ataque. Ou seja, ele participou da recomposição e foi embora quando precisou. Ponto. Primeiro tempo. No segundo tempo, houve uma jogada em que o Robinho pegou de frente para o gol e entrou com grandes chances de tocar a bola, inclusive para ele, para o Edir, que estava do lado direito. É. O Robinho preferiu chutar e a bola subiu. E ele, sabe o que o Edir fez? Foi embora como se ele tivesse saído do jogo. Não voltou. Ou seja, a demonstração naquele momento, pelo menos foi essa minha leitura, é de que ele faz o que ele quer. Não adianta você falar com ele que é para recompor, que é para correr, que aquilo ali não é para fazer. Por exemplo, um lance desse do Robinho foi uma opção do jogador. Foi errado? Foi, mas paciência, vamos voltar e vamos marcar de novo. Ele saiu para o lado, 38 minutos do segundo tempo, isso aí eu gravei até o tempo de jogo. Pode pegar o VT e ver. Então, o que é que a conclusão que a gente tem sobre o Exli? Vai ser útil para o Paysandu? Pode ser. Ele vai ser contratado, agora não tem jeito. Eu acho que agora ele vai ficar no Paysandu. Não sei qual é a base que o Paysandu vai acertar com ele, mas agora, depois daquela ovação, como você falou, e é verdade, ele ontem fez de tudo, principalmente no final, quando ele comandou a torcida do Paysandu. E ele pode ser útil ao Paysandu, mas continuo achando de que ele precisa de um preparo, mas de um bom preparo, para jogar na Série B. Então, aquela história de que o treinador acha que ele vai fazer isso, o comentarista acha que ele precisa fazer aquilo, isso aí não interessa. O Paysandu hoje vai ter que preparar o Exli, porque o técnico Márcio Fernandes não tem condição de dizer que não quer o jogador. Nenhum comentarista vai ter condição de dizer, inclusive eu, de que ele não serve para o Paysandu. Ele serve, agora tem que preparar. É. E este preparo, o Paysandu vai ter obrigação de fazer agora. Aliás, o só tem a ganhar com esse preparo que você está cobrando. Quem ganha é o Paysandu, quem ganha é o próprio Exli. Sim, claro. Não é verdade? Claro. Agora, é o seguinte, eu entendo a sua posição e acho até que você tem razão. Agora, entendo, por outro lado, que se o Exli é deficiente em alguma coisa nas quatro linhas, a culpa é da comissão técnica. Sim, eu acho também. Entendeu? Porque é o seguinte, esse menino aí, não sei o que, você lembra do Giovani? Lembro, claro. Aquele cracaço de bola que foi ídolo maior no Santos, no Barcelona, na época dele. Sim, que sofreu coisa na mão do Zagallo. Exatamente isso. E ainda tem mais um detalhe, sofreu aqui na Tuna, no Paysandu. No Paysandu. Porque o treinador olhava, ele fazia uma besteira lá e isso aí não serve. E não é possível isso. Isso não é formação, isso não é formação. Ele foi lá para o Santos, foi preparado. Foi preparado, não é assim, é assado. Assim e tal. O cara tinha qualidade. E ele foi se adaptando, depois se transformou no grande ídolo santista daquela época. Sabe por quê? Porque a comissão técnica resolveu investir nele. O time, o clube, a diretoria resolveu investir nele. Olha, se a diretoria do Paysandu investir nesse Exli Garcia, ele vai se tornar um outro Romário no futebol brasileiro. Anota que eu estou falando para você. Se investirem nele. Eu concordo com você, mas é preciso que ele queira, não? Sim. O jogador tem que querer. Claro, claro. Porque se ele achar que ele pode fazer o que ele fez... Aí não é possível. Isso aí não dá. Não, é então, claro. Então, ele claro. Precisa saber que ele tem qualidade, que ele tem o dom, agora vai ter precisa que lutar, se que ralar. Especializar. Vai ter que ralar para ele adquirir um preparo físico bom, uma massa muscular. Acho até que o preparo físico dele tá bom. Tanto é que ele saiu do jogo quase no final e não me pareceu cansado, não. Pois é, aí é que vem a história. Quem o acompanha diariamente, disse que ele não tem preparo físico. Ontem ele jogou, não foi normal, mas ele jogou dando para o gasto pelo menos os 45 minutos. Exatamente então, isso. Por que é que ele não usou outros jogos? Porque se fala tanto no preparo físico do Sly Garcia e não se fala absolutamente nada no preparo físico do Robinho. Meu Deus do céu. Dois pesos, duas medidas aí. A maior comparação que eu fiz ontem, olhando jogador por jogador, de uma forma, a gente, quando não trabalha, você tem a facilidade de você ficar mais à vontade. O que o Nicolas produziu para o Paysandu ontem e o que o Sly Garcia produziu, não dá para comparar. Não dá nem para comparar, exatamente então, isso. O Nicolas ontem foi um zero à esquerda. Correto. Não tem, esquece. O Nicolas não participou do jogo. E aí pronto, um sinal só que ele saiu também. Não fez nada. E é ídolo que tem contrato até o final do ano, até o meio do ano aí com o Paysandu. O Sly foi muito melhor do que ele. E aí está todo mundo, claro, falando no Sly. Não sei, ontem no final do jogo alguém falou até que há a possibilidade do Nicolas ser emprestado. Porque ele tem contrato com o Paysandu. Sim. Então ele vai ocupar um lugar lá que não é dele. O Nicolas hoje não tem lugar no Paysandu. Não tem, não. Não tem. Embora que todos os treinadores que já passaram tenham dado preferência a ele. Ah, mas aí é aquela mas história, ele não chega não. E não confere. Ontem o executivo do Paysandu disse que a contratação agora vai ter uma conotação diferente. E agora é meritocracia, é isso, é aquilo, não sei o que e tal. Se for assim, tem pouca gente que vai ficar desse elenco, viu? Porque o Paysandu precisa de jogadores da Série B, de Série B. Já tem contratado aí, eu tenho um contrato, pelo menos uns 12, 15 jogadores que por força de contrato vão ter que ficar. Sim. Mas não necessariamente nessa equipe, podem ficar no Paysandu emprestado para outras equipes. O Nicolas é um. O Nicolas não tem condição. Se você ficar com o Nicolas para compor elenco, para querer colocá-lo como centroavante titular, achando que ele vai acontecer amanhã, isso aí não é profissionalismo. É verdade. É um amadorismo puro. Ele tem que provar primeiramente que merece a escalação. Exatamente. Não é porque ele fez 20 gols. Exatamente. Se fosse assim, eu colocaria o Gerson, o Candiotinha de Ouro aí, para distribuir jogada no meio do campo do Paysandu. Exatamente. Você vai buscar lá. Considerando-se o que ele fez. E tem outros jogadores, tá? Wanderson zagueiro, Quintana zagueiro também, esse pessoal aí não merece ficar muito. Me surpreendi com o Brian melhorou muito. Para mim, merece ser, fazer parte do plantel do Paysandu no próximo ano. Pois é. O Brian... São 15 jogadores que podem ficar. Agora, acho que a grande maioria, é uma pena que o João Veira... Vai embora, porque ele seria realmente um dos baluartes. Mas também, o Rui, ninguém é insubstituível. Isso, exatamente. Ninguém é insubstituível. Tanto é que ele foi substituído, tá certo? E o Paysandu não sentiu absolutamente nada com a saída dele, no jogo de ontem, pelo menos. Ele ganhou o jogo, porque no final acabou fazendo. Exatamente gol, isso. Continuou no mesmo ritmo, não teve problema nenhum. Então, que o João é um bom jogador, sem dúvida alguma. Agora, não quer? Manda, tá tudo certo, pode ir embora, tá tudo sob controle, sem problema nenhum. Ele e qualquer um, exatamente isso. Nós precisamos ressaltar a campanha do Paysandu, encerrou a temporada. O Paysandu foi uma campanha excelente e que teve, claro, percalço. Mas o Paysandu ganhou o Campeonato Paraense, ganhou a Copa Verde, teve uma boa participação na Copa do Brasil e ficou em 13º no Campeonato Brasileiro, que é uma posição, Nonato, aceitável para os nossos clubes. Com certeza. O que a gente imagina é que, no final, o Paysandu ou o Remo fiquem entre o 8º e o 12º, 13º. Por quê? Porque você fica distante da zona de rebaixamento. Sim. Não foi o caso do Paysandu, porque houve aquele que procurou aí na décimo jogo, que o Hélio dos Anjos conseguiu... Enrolar mais do que eu já estava. E o Paysandu aceitou. Então aquilo ali. Aí foi o fim da picada, ou então a picada no fim. Foi um dos maiores erros cometidos pela diretoria do Paysandu nesse ano. Foi a permanência do Hélio dos Anjos tanto tempo. É preciso que se faça isso, observe, para não acontecer a mesma coisa. Exatamente isso. Eu acho que trabalhar por meta, Nonato, é a melhor coisa que tem. Ou seja, aproveitamento. Quanto é o seu aproveitamento? Se baixar de 50%, cartão amarelo. Certo. Agora tem um detalhe. De aproveitamento. Tem um detalhe interessante que eu gostaria de lembrar aqui a Vossa Excelência. Com todas as deficiências, entre aspas, apresentadas pelo Esli Garcia, ele foi o terceiro maior artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B. Aí acaba com toda a argumentação, Rui. Acaba com toda a argumentação. É o cara que, salvo engano, do Ceará, do Ceará Sporting, com 13. Aí tem outro jogador com 11. E o Esli com 10, juntamente com alguns outros. O Ayron, que já foi jogador do Paysandu, que é do Ceará, ele está na frente do Esli. Quer dizer, está com um número de gols, com 11 gols. Sim, com 11, com 11. Agora, assim, segundo. É o segundo. Aí com 10 está o Esli e outros. É o terceiro, para mim é o terceiro. Isso aí, e sem jogar todas as partidas, só entrando no 30 minutos do segundo tempo. É esta posição que a gente precisa tomar. O número, a minutagem do Esli para a minutagem dos outros. Sim. Seguramente o Esli vai ser um dos primeiros, sabe por quê? Porque ele jogou muito pouco, ele passou 4 rodadas sem entrar no jogo. Sem entrar. Exatamente. Ele, ainda que tenha sido relacionado, ele não entrou no jogo. Não entrou, então, por quê? Porque foi preterido, o treinador achou ele baixinho, achou ele insignificante. Essas histórias todas, sabe? É da Venezuela, então eu choro, quero mais. Se fosse da Inglaterra, era outra história. Olha, o que vou fazer agora é o seguinte: medir ou fazer um levantamento de quantos minutos ele participou, isso o Paysandu tem. E quantos minutos ele poderia ter participado. E aí a gente vai tirar um percentual, basta comparar por amostragem aí com 3 ou 4 desses jogadores que estão no bolo com ele, o 13º, o 12º, o 11º, esse pessoal todo. Se você for olhar qual foi a minutagem dele e a proporção para o número de gols, a gente vai chegar ao ponto de que o Esli Garcia com certeza vai ser um dos primeiros. E aí vem essas justificativas aí, que é de lá de trás, né? Sim. Desde os comentaristas, vocês comentaristas e os técnicos do Paysandu. E a torcida também. A torcida foi a grande vitoriosa nessa história toda do Esli. Foi. Porque elegeu o baixinho como seu ídolo maior nessa temporada. Essa é que é verdade. E ontem foi a comprovação. Ele entrou, não comprometeu. Ele fez um gol. Ele fez um gol como ele estava acostumado a fazer. Exatamente. Um corte para dentro e chapando a bola. Exatamente. Abriu, bateu. Abriu, bateu. É o estilo dele. Ele corta. Colocando no papo da rede. Exatamente. Ele corta e bate. Se abrir, ele bate. Ontem ele fez. Agora, eu acho que aí vem aquilo que a gente discutiu há pouco. E ele quiser, se o Paysandu quiser prepará-lo fisicamente e atleticamente, pode ter um grande jogador para a Série B. Exatamente isso. Aliás, já é um bom jogador, já é um excelente jogador. Um atleta, precisa um de aprimoramento apenas, aprimoramento. Olha, todo cara que tem dó, ele precisa de aprimoramento e de apoio, porque senão ele não vai. É verdade. Um cara que prometia quando chegou lá na Gávea, prometia, era um cara inteligente, era um cara que tinha o dom, mas não tinha preparo, principalmente muscular, físico, enfim, o Zico. Prepararam o garoto, depois ele explodiu. Romário foi a mesma coisa, lá no Vasco. No Vasco, o Romário, ele entrou, aí não sei o que, coisa e tal, despretensiosamente. Aí começou a mostrar aquela condição de a bola batia nele e entrava. Essa é que era a verdade. Aí foi considerado pela torcida o grande ídolo. E ele foi preparado pelas comissões técnicas que passaram pelo Vasco. Tá certo? Aí depois ele se notabilizou, menino ainda praticamente. Depois foi para o PSV da Holanda, aí que deslanchou mesmo. Enfim, o que está faltando é isso aí. Coisa que, a oportunidade que eu estou cobrando aqui para o Esli, deveria ter acontecido com o Ronald no Remo. O Ronald deu mais sorte que ele foi, ainda desmanchou e hoje... Exatamente, sim, mas foi desmotivado, e ficou desmotivado porque os treinadores que pintaram... os treinadores que pintaram não deram crédito a ele. A exceção do Valtilli, que foi quem foi buscá-lo lá em Magalhães Barata. Pois é, olha, presta atenção, Rui, presta atenção. Treinador que é treinador é aquele que vê no treinamento um jogador fazer uma besteira, repete a jogada, eu não quero assim, eu quero assado, assim, assim, assim. Esse é o treinador. Esse é o treinador. Não é agora, não é o apitador de pelada de fim de semana. Porque tem treinador aí, aliás, tem apitador de pelada que é travestido e se veste de treinador. Aí vai lá, escolhe aqui o time A ou o time B. Vamos nós, serve de juiz aqui, de juiz. É apenas isso e tão somente. Isso não é treinador, meu filho. Isso não é treinador. Se o cara fez a besteira, se entendeu que não deu, então repete tudo. Eu não quero assim, menino. Eu quero assim, assim, assim. Como acontecia no ontem. Por que que o futebol brasileiro está na situação que está? Porque não temos mais treinadores que adotem esse esquema. Olha, vamos esperar, porque o treinador do Paysandu foi confirmado. O Márcio Fernandes vai ser o treinador do Paysandu, pelo menos inicia a temporada como treinador do Paysandu, foi oficializado ontem pelo executivo no final do jogo. Então o Márcio Fernandes, a partir de hoje, ele começa a trabalhar e deve começar a trabalhar também nessa situação. Sim. Escolher o Edir para ficar e escolher o trabalho que vai ser feito. O Paysandu deve O Edir já foi escolhido pela torcida. Já foi escolhido pela torcida, já foi eleito pela torcida. Agora, né? Vai ser difícil qualquer um dizer que ele não serve. E pelo amor de Deus, é uma incoerência, uma grande sacanagem o cara dizer que o Wesley não serve. O cara que não atuou todo o campeonato se tornou o terceiro maior artilheiro do Campeonato Brasileiro e o cara não serve. Aí é brincadeira, meu irmão. O Wesley só não fica no Paysandu se a parte financeira não tiver acordo. Mas pelo que foi informado ontem, o Edi já teria acertado essa parte e restaria só para que, aliás, o Paysandu acertado, que o Edi dissesse sim. E vamos aguardar então a partir de hoje o que é que ele diz. Hoje terminou tudo no Paysandu e deve voltar daqui a uns 20 dias aproximadamente. Só uma observação, só para fechar. Agora o Edi, que é o maior ídolo da torcida bicolor neste momento, não pode se empolgar. Ele tem que trabalhar e trabalhar bastante a partir de agora para se tornar, de fato, um jogador de bagagem. Porque ele já tem a bagagem dele com a torcida do Paysandu. Mas ele está querendo o quê? Ah, eu quero ir para a seleção, quero ser convocado para a seleção da Venezuela, meu sonho, não sei o quê, coisa e tal. Se for formado ou se for incentivado pela comissão técnica, se for preparado pela comissão técnica do Paysandu, vai ser, repara que eu estou falando para você, anota bem hoje, vai ser um segundo Romário. Vamos esperar então, Nonato. Tem que investir no cara. Está faltando o quê? Está faltando assim, assim, detalhes, porque qualidade ele tem, dom ele tem. Então, como diziam os outros, porque ele não tem preparo físico, mostrou que tem, porque ele não sei o que, coisa e tal, já sabe, é só orientar o menino, ele seguindo por esse caminho, ele vai se tornar um dos melhores jogadores do mundo. Anota que eu estou falando para você, e falo com conhecimento de causa, você sabe disso. Exatamente, Nato. Vamos lá, vamos ver o Eslias 25, é a nossa expectativa. Tá, obrigado, Rui. Grande abraço, Nato. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia. Aí a torcida fica, é isso mesmo, Nonato, é isso mesmo e tal. O Eslias. Chegando aqui o JR Avelão. O senhor não entende nada de futebol, eu sei disso, mas o que foi que o senhor achou do Eslias? Muito bom. Bom dia para você, bom dia a todos. Inclusive o Chico Nogueira está perguntando. Perguntaram uma pergunta para o Rui. Se ele não está preparado para a Série B, qual a série que ele tem que jogar? Tá certo? E o outro ponto que eu queria destacar era com relação aos artilheiros da Série B. Foi o Eric Pulga, que é do Ceará, Ceará, tá certo? 13. Com 13 gols. Tá. O Caio Dantas, do rebaixado Guarani, o Saulo Mineiro, do Ceará, e o Alisson, do Vitória, do Vila Nova, com 11. Com 11. E o seu Henri Garcia, acompanhado do seu Guilherme dos Santos, com 10. Então, portanto, é o terceiro. Tá. Imagina. Aí o cara diz, mas não tem preparo, não sei o que, coisa, tá. Mas ele sem preparo. Já joga o que joga? Ele é o terceiro maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. E não jogando todas as partidas. E na maioria, quando entrava, entrava no segundo tempo, lá com 30 minutos de jogo. Ou seja, só 15 para deslanchar. É, meu Deus do céu. Aí é ruim, né? Aí é não... É querer dar murro em ponta de faca. Não gosto dele. Por quê? Porque ele é baixinho. É, não gosto dele, porque é da Venezuela. Porque não sei. Ah, brincadeira isso. Já que nós falamos em futebol, eu fui procurado por jogadores do Independente de Tucuruí, que disputou a decisão de uma vaga aí para a Série de Elite, para a Série B, da Série B1, e me denunciando o seguinte, que eles não receberam o nada por nada, dica de nada pela decisão. Jogaram, digamos o seguinte, no fiado. Não, vai, coisa aí, vai sair uma ponta. Vai sair uma ponta para vocês, então. São jogadores do interior do estado, de vários municípios lá e tal, e um deles me ligou, olha, vai lá, faz cobre do presidente lá. Presidente do Independente? Do Independente. É, presidente do Independente, o que é que está acontecendo, companheiro? Não é possível aí. Você manda os caras jogarem para depois dar a ponta e não dar a ponta depois? Não deu a ponta. Foi um bicho fiado pela. E foi classificado, Independente faz parte. Pois é. Agora imagina o seguinte: está com esse problema financeiro nessa fase. Imagina. Quando começar o campeonato? Quando começar de fato o campeonato. É complicado isso, né? Complicado. Então, com a palavra, o presidente lá do Independente de Tucuruí. Independente. Tá bom, vamos aos comerciais. Daqui a pouco tem muito mais no Clube da Manhã. Você em dia com a notícia. Clube da Manhã volta já. 8h37. Você mecânico, frotista, motorista de ônibus e caminhões sabe. Confiança é tudo. E na Nova Autopeças, a sua confiança é o nosso maior objetivo. Confiança em um atendimento especializado. Confiança em peças de qualidade. Confiança no melhor preço da cidade. Porque você merece o melhor para o seu ônibus ou caminhão. Confiança é a base do nosso compromisso. Nova Autopeças, parceiro de confiança. Tem governo do Pará na construção do viaduto da Avenida Mário Covas. Com o avanço das obras, a partir de 29 de outubro, o tráfego será alterado na Mário Covas, no trecho entre a Independência e a passagem Santa Paz. Atenção para as rotas alternativas. Quem segue pela Independência e quer ir para Mário Covas, deve pegar a Avenida Brasil, depois a Rua São Pedro. E quem está na Mário Covas e quer voltar para a Independência, deve dobrar na Jiboia Branca, São Luís e pegar a Hélio Gueiros. Governo do Pará, por todo o Pará. Curtindo seu som? Então curte aí a nova versão de um clássico. Tamo de volta no presente pra cuidar juntos do futuro. Poupançudo já fecha. Poupançudo já fecha. Poupar, investir, educar, colocar as finanças no lugar. Os poupançudos voltaram pra ajudar a cuidar do seu futuro. Saiba mais em caixa.gov.br/poupançudos. Caixa, Brasil, União e Reconstrução. Governo pra Federal. Construir o nosso sonho tem que ter coragem. Força para sua obra. Cimento Mizu. Toda a nossa gratidão a você. É você mesmo. Foram 4 vidas salvas com a sua doação de sangue. Boa, garotão. O Hemopa e cada pessoa beneficiada agradecem. Tem até data para comemorar. 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Um justo reconhecimento a heróis como você. Continue doando sangue, seja qual for o dia. Salve vidas hoje. Salve vidas sempre. Hemopa. Apoio Grupo RBA. Você busca soluções modernas e eficazes para cuidar da saúde urológica? No Hospital Beneficente Portuguesa, oferecemos o que há de mais avançado em tecnologia para tratar cálculos renais sem corte. graças ao nosso inovador laser capaz lançado em tecnologia para tratar cálculos renais sem corte. Graças ao nosso inovador laser capaz de pulverizar cálculos renais com eficiência. Realizamos exames de fluxometria e estudo urodinâmico para um diagnóstico preciso. Procedimentos de litotripsia laser e RTU da próstata realizados de forma moderna e segura, ambos sem cortes. Para mais informações, ligue 91-3215-4444. Hospital Beneficente Portuguesa, do passado ao futuro, fazendo parte da sua história. Quantos Brasis cabem dentro dos 100 anos da Suzano? Quantos sotaques e culturas, todos fazem parte de um grande sonho. Plantar juntos o futuro que floresce a partir das nossas raízes. Nossos colaboradores, parceiros, clientes e toda a comunidade que nos ajudam a fabricar produtos de origem renovável, presentes na vida de bilhões de pessoas. Com a pluralidade desses Brasis, crescemos e plantamos um futuro mais inovador e sustentável. Suzano, nós plantamos o futuro. Leia a quarta edição do Você Empreendedor. Prepare-se para a COP30 com matérias exclusivas sobre inovação, tecnologia verde e tendências de mercado. Saiba como transformar desafios ambientais em oportunidades. Acompanhe toda terça, quinta e domingo até o dia 5 de dezembro no Diário do Pará. Acesse também no diariodopará.com.br ou no app Diário do Pará. Realização Diário do Pará. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Tá na Clube, tá legal. Clube da Manhã. O Grupo RBA realiza a cobertura completa direto do Azerbaijão, trazendo decisões que definirão o futuro do planeta. Acesse Portal Dol em uma área exclusiva sobre a COP29. Grupo RBA na COP29. Notícias que importam, informação que transforma. Oferecimento Banco da Amazônia, desenvolvendo a Amazônia e sua gente. Hidroindústrias que fazem a diferença. Apoio Guamá Tratamento de Resíduos, OCB Cooperativismo e Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. A Rádio Clube está em uma nova frequência, 106.9 FM. Continue bem informado com o melhor do jornalismo. Aqui tem a notícia que você precisa saber, com credibilidade e responsabilidade. Pois aconteceu, ligue na Clube. E acompanhe as atualizações do esporte, com o Timão Campeão. Os principais lances, as grandes jogadas e a emoção do esporte, você ouve aqui na Rádio Clube, porque sem clube, não há futebol. Com a mesma qualidade e diversidade de conteúdos que você já conhece e confia. Sintonize agora em 106.9 FM e fique por dentro de todas as notícias que você precisa saber. Rádio Clube, agora em 106.9 FM. A sua sintonia agora com mais informação, com a notícia que você precisa saber. Música, entretenimento e o melhor do esporte. Voltamos a apresentar Clube da Manhã, aqui na Rádio Clube do Pará. Clube da Manhã, com Nonato Cavalcante. Muito bem, nós voltamos ao Clube da Manhã pela poderosa Rádio Clube Belém, sonzão do tamanho da Amazônia, a maior audiência do rádio jornalismo do Brasil. Vamos recomeçar o nosso giro pelo mundo da notícia? Vamos a Brasília. Governo anuncia bloqueio de 6 bilhões no orçamento de 2024. De Brasília, Rede Almeida. Os ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda anunciaram na noite de sexta-feira um bloqueio de 6 bilhões de reais em verbas do Orçamento Geral da União deste ano. O novo bloqueio já foi informado ao Congresso Nacional e visa garantir o cumprimento da meta fiscal de 2024. Um dos principais fatores que levaram à necessidade de bloqueio foi o aumento de 7 bilhões de reais em gastos previdenciários. Somado com bloqueio de outros bimestres, o valor total bloqueado até agora no ano é de 19 bilhões e 300 milhões de reais. Com isso, a estimativa do governo para o déficit neste ano é de 28 bilhões e 700 milhões de reais, ainda dentro do intervalo da meta de 0,25 ponto percentual, ou seja, o déficit não pode ultrapassar o limite de 28 bilhões e 800 milhões de reais. De Brasília, Renê Almeida. Muito obrigado, Renê Almeida. Ainda há pouco eu falei sobre a guerra Rússia-Ucrânia. E recebo neste momento a seguinte informação. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que a guerra contra a Rússia pode terminar no próximo ano e que está aguardando as propostas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a resolução do conflito. Eu vou repetir que parece coisa de produção, né? De oposição ou de situação. Mas esse é o fato, foi a declaração que ele fez. O Zelensky, presidente da Ucrânia, declarou que a guerra contra a Rússia pode terminar no próximo ano e que está aguardando as propostas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a resolução do conflito. Sobre quando a guerra terminará, quando a Rússia quiser que acabe, quando a América tiver uma posição mais forte, afirmou Zelensky em uma conferência sobre segurança alimentar, segundo a agência de notícias estatal da própria Ucrânia. Esta é a última do mundo de lá, né, como se diz. Aí vamos lá para outra guerra. Guerra de Israel contra Hamas, Hezbollah, essa coisa toda. O exército israelense emitiu novas ordens de desocupação para moradores das áreas de um subúrbio oriental na cidade de Gaza, desencadeando uma nova onda de deslocamentos, enquanto um diretor de hospital de Gaza foi ferido em um ataque de drone israelense, disseram médicos palestinos. As novas ordens para o subúrbio de Shejaiya, após postadas pelo porta-voz do exército israelense na noite de sábado, são decorrentes da ação de militantes palestinos disparando foguetes no distrito densamente povoado no norte da faixa de Gaza. Quer dizer o seguinte, os palestinos estavam lançando drones, foguetes e tal, dessa área aí, desse subúrbio da cidade de Gaza. Aí o exército israelense diz o seguinte: sai todo mundo aí, porque nós vamos bombardear essa chubança todinha. Acabar com essa onda aí. Acabar com esse foco. Aí, meu Deus do céu, que coisa. Ai. Deixa eu ver mais aqui. Área policial, JR, bora ver aí. O que é que Donato, nós temos de momento aí? Tivemos durante a noite uma situação lá na Praça Benedito Monteiro. Onde é que fica isso? Essa praça fica ali no bairro de Guamá, na Barão de Garapemiri, com a Ezeriel Mônico de Matos. Tá. O que aconteceu? Chegou lá dois elementos, tá certo? E provocaram um tiroteio numa praça, matando Lá na praça. Cheio de crianças, lá tem brinquedo, aquelas crianças que pula, que as crianças ficam brincando e tudo mais. Matou Lucas Davi Ferreira Oliveira. A polícia chegou e matou esse cujo aí. Não, ela prendeu o cara. Ele chegou lá e atirou. Jones Craig Góes Furtado. Jones Craig. E ele feriu Vanildo Seabra de Oliveira e Viviane da Silva Barbosa. Meu Deus. Foi da Praça Benedito Barbosa. Então, estavam lá na praça. Estavam na praça. Então, muita gente, já foi bala perdida aí, tá certo? Então, o que é que diz a ocorrência? Fomos acionados por populares para relato de disparo de arma de fogo, fizemos deslocamento, apontando que um elemento trajando calça azul e camisa azul estava mancando com uma lesão no pé. O homem, ao perceber a presença da polícia, correu em direção do popular e arremessou um revólver, se jogando ao solo. Posteriormente, ele foi encontrado com um disparo de arma. Esse aqui é o cara que atirou, já estava ferido, que já tinha alguém dado um tiro nele. Daí tentou roubar a moto de Vanildo Seabra de Oliveira. Tentou impedir ele e ele efetuou vários disparos acertando a vítima. E acertou também o vendedor de lanche Lucas Davi Ferreira Oliveira, 21 anos, que não resistiu e morreu no PSM do Guamá. Então ele foi preso pela polícia militar. Isso aconteceu por volta de 7:30 da noite, ontem, toda criança Meu brincando Deus lá, todo dia mundo domingo, brincando, né? Dia de domingo. Dia entendeu? De domingo na praça, como na se diz. Na praça, né? E ele acabou preso. Mas sabe o quê? Por que que acontecem essas coisas aqui em Belém? Simplesmente porque a Guarda Municipal ainda existe. Sim. Simplesmente isso. Porque se a praça tivesse sido guarnecida, estivesse sendo guarnecida, ou seja, vamos estar no presente, pela Guarda Municipal, esse doido aí, esse marginal... Jones Clay. É, ele não teria ido lá com um revólver atirado, não sei das quantas e tal e coisa, porque todo bandido é covarde. Correto? Correto. Mas quando o cara vê que não tem nada, está tudo certo, tudo sob controle, não sei o quê, aí ele fica fazendo a papagaiada. Certo. É por isso que eu culpo a Guarda Municipal, a administração do Edmilson. Porque a Guarda Municipal nunca na administração do Edmilson funcionou. Só se for lá no quartel da guarda. Deve ter guarda pra caramba lá. Então lá, mas... nas praças. É, mas não tem gasolina. Sim, pois é. Sim, não tem gasolina, não me interessa. Não me interessa. Porque falta de administração também. Sim. Então essas coisas todas, nós não temos segurança patrocinada pela prefeitura. Deveríamos ter. Deveríamos ter. A Guarda Municipal foi feita exatamente para isso. Para dar apoio na segurança pública da cidade. E aqui em Belém não se vê. É tipo esse negócio de guarda da CEMOB, guarda de trânsito, não existe também. Aliás, existe e existe, né? Só para fazer blitz, para perseguir motorista e condutores de veículo. Pessoal da Guarda Municipal, a gente sabe que existe, mas ninguém vê. Vai numa praça aí qualquer, uma praça de um bairro suburbano, como se diz, ou então no centro da cidade. Você não vê. Simplesmente não existe guarda trabalhando. Esse é que é o problema. Para dizer que não existe, sábado eu estava trabalhando pela televisão e fui gravar uma matéria lá no Portal da Amazônia. Quando eu vou entrar no Portal da Amazônia, tinha uma viatura da CEMOB lá. Aí CEMOB, o guarda, CEMOB. Da CEMOB. CEMOB. Aí o guarda gritou de lá, e a Avelar, vida pro Nonato, nós estamos trabalhando, estou fazendo blitz aqui. Na entrada, estavam fazendo uma blitz lá. Eu não quero isso, eu não quero isso. Eu quero que a CEMOB, os guardas de trânsito, estejam na cidade, nos grandes corredores, simplesmente cuidando. Cuidando do trânsito e não fazendo blitz, meu exatamente. Deus do céu. Olha essa história aqui para a gente parar essa aula de polícia, Nonato. O senhor Raimundo Roberto Marques Carneiro, Beto do Peixe, era um empresário bem sucedido lá no município de Curuçá. Ele distribuía peixe para toda aquela região. Ele ia no abade, pegava carga de tonelada, tonelada de peixe, distribuía para todo mundo. Tá. A mulher dele, a dona Mara Jane Nascimento Ferreira, de 33 anos, percebendo que ele estava com a ponta, resolveu contratar o cunhado dela, um tal de Anderson, que contratou dois homens para matar o marido. Peraí. Cunhado dela ou irmão dela? Irmão dela. Irmão dela, cunhado dele. Aí chamou Anderson, arranja dois caboclos aí para matar o Beto do Peixe, que era o marido dela. Para ficar com a ponta. Aí esse cara contratou o Alexandre Quadros Corecha e o José Roberto Rodrigues Ramos. Eles foram de moto, o cara estava no carro distribuindo peixe, uma caminhonete. Eles deram um monte de tiro e mataram. A polícia investigou, descobriu, prendeu os dois assassinos e falou: não, nós fomos contratados pelo Anderson, tá certo? E quem mandou foi a mulher dele. A dona Mara Jane. Agora, olha aqui a cara dela como ela. Ela deixa é uma beleza. Veja a lata dela aí com o marido, meu no momento Deus de descontração e tudo mais. Ela está foragida e a polícia caça ela na qualidade de demandante do crime. Mataram o Beto do Peixe lá aquilo, no município de Curuçá. É aquilo que se diz, né? Quem vê cara não vê coração. Pois é impressionante. Meu Deus do céu. Vamos aos comerciais. Daqui a pouco tem muito mais no Clube da Manhã. Clube da Manhã. Você em dia com a notícia. Clube da Manhã volta já. 8h54. Para você que está aí no vai vem do trânsito, já se perguntou se seus cartões de crédito vêm com vantagens? Os da Caixa vêm e são opções de cartão para todo momento. Para quem viaja muito e quer aproveitar tudo, tem cartão Caixa com acesso a salas VIP e cashback do IOF em compras internacionais. Para comprar com mais segurança, tem cartão virtual. Para dar crédito e confiança para os pequenos, tem cartão também. E para ter tudo em todo momento, vem pra Caixa. Crédito Caixa, para todo momento. Zezé de Camargo, em Belém. Não vão negar apresentando o show rústico, dia 13 de dezembro na Dubai Eventos e dia 14 de dezembro no Hangar. Mesas, ingressos na bilheteria digital, Loja Kings, Pátio Belém e Parque Shopping, Loja Sonho dos Pés, Boulevard, Castanheira, Metrópole e Castanhal, ou pelos telefones 91 982 84 31 75, 91 984 35 44 98. Realização O Antagônico. Mais, Belém merece mais cidadania. E o governo do Pará segue firme trabalhando por toda a cidade. A Usina da Paz é o maior programa de inclusão social da América Latina. E Belém já tem 5 unidades. Cabanagem, Bengui, Guamá, Terra Firme e Jurunas Condo. Já está em construção a Usina da Paz de Iquaraci, a sexta de Belém. Aguarde. A Usina da Paz transformou a minha vida para melhor. Governo do Pará. Com o passar dos anos, nos tornamos especialistas, aprendendo com o passado, olhando para o futuro. O tempo nos fez expandir horizontes e estar sempre por perto, fazendo parte da sua vida. Nos tornamos especialistas em tecnologia e em atender com um sorriso no rosto. E apesar de tantas mudanças, uma coisa nunca muda. Nossa especialidade é sempre a mesma: cuidar da sua saúde. Amaral Costa, especialista em cuidar de você. Chegou a Black Week PNZ, a máquina de ofertas que garante as peças e pneus para revisão do seu carro com preços imbatíveis. Rolamento dianteiro do Ford Ka, 110,20. Bomba de óleo do motor Polo Voyage Saveiro, 143,80. Fluido de freio 500ml DOT 4, 19,20. Mas corre pra PMZ. Outra Black assim só ano que vem. Ofertas válidas até 30 de novembro. O Grupo RBA realiza a cobertura completa direto do Azerbaijão, trazendo decisões que definirão o futuro do planeta. Acesse Portal Dol em uma área exclusiva sobre a COP29. Grupo RBA na COP29. Notícias que importam, informação que transforma. Oferecimento Banco da Amazônia, desenvolvendo a Amazônia e sua gente. Hidroindústrias que fazem a diferença. Apoio Guamá Tratamento de Resíduos, OCB Cooperativismo e Sebrae, a Força do Empreendedor Brasileiro. Rádio Clube do Pará FM, PRC5 Limitada, frequência 106.9 MHz, emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação, Belém, Pará, Brasil. Voltamos a apresentar Clube da Manhã, aqui na Rádio Clube do Pará. Clube da Manhã, com Nonato Cavalcante. Muito bem, voltamos para a última parte do programa Clube da Manhã, aqui da poderosa Rádio Clube Belém, sonzão do tamanho da Amazônia, a maior audiência do rádio jornalismo do Brasil. Clube da Manhã. Vamos a São Paulo. Notícia chegando de última hora. Judiciário autoriza perícia virtual para agilizar auxílio-doença. De São Paulo, Igor Pereira. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que permite a perícia virtual para quem recebe auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O objetivo é enfrentar a alta demanda de processos relacionados ao INSS, um dos maiores gargalos do Poder Judiciário. A perícia virtual já vinha sendo realizada desde 2020 por conta da pandemia de Covid-19, mas a partir dessa resolução haverá uma unidade entre o INSS e o Judiciário. Quem explica é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Barroso. Nós construímos uma quesitação unificada em sede administrativa e em sede judicial para essas perícias. Havia um desencontro entre a perícia administrativa e a perícia judicial e agora criamos uma unificação. Em terceiro lugar, uma ferramenta de automação do cumprimento de decisões judiciais, de modo que ela saia do judiciário diretamente para o sistema do INSS, superando uma burocracia que retardava o cumprimento dessas decisões. Com a unificação, o INSS resolve a demanda sem que o beneficiário acione o judiciário para verificar se tem direito ou não ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Nós havíamos enfrentado, numa resolução anterior, o problema do congestionamento nas execuções fiscais, felizmente com grande sucesso até aqui, e agora nós estamos tomando as providências para enfrentar a litigiosidade no INSS com uma série de enunciados administrativos para que o INSS não recorra e resolva administrativamente aquelas matérias já pacificadas. E agora, com a quesitação unificada, nós esperamos um avanço importante. O INSS é um dos órgãos brasileiros com maior número de demandas judiciais, correspondendo a quase 4 milhões de processos ativos. Produção e reportagem, Igor Pereira. Muito obrigado, Igor Pereira. Olha, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e a Associação dos Juízes Federais emitiram notas nesse fim de semana em que expressam preocupação com as investigações que vieram a público na última semana sobre a elaboração de um golpe de Estado em 2022 para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice Geraldo Alckmin. Na terça-feira, quatro militares e um policial federal foram presos por suposta relação com a tentativa de golpe. Na quinta, a Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal relatório em que pede o indiciamento de 37 pessoas pela arquitetura desse plano golpista, incluindo o hoje ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa da reeleição. Nos comunicados, as duas entidades reforçam o compromisso com o Estado Democrático de Direito e com as instituições brasileiras. A OAB reafirma também seu compromisso inegociável com o direito de defesa e o contraditório, e que não haja condenações sumárias, ou seja, antes do julgamento. Já a AJUF, é a Associação dos Juízes Federais, diz reafirmar sua plena confiança no Supremo Tribunal Federal e nas demais instituições competentes para a apuração dos fatos e o compromisso com o fortalecimento da democracia, da justiça e da legalidade. É uma preocupação, né? Que todos têm, né? Enfim, meu Deus do céu. Onde chegamos, hein? Onde chegamos? Onde chegamos? E vamos a Brasília agora, para fechar o programa Clube da Manhã. Com o aumento de golpes telefônicos, deixa eu pegar aqui a notícia direitinho. Com o aumento de golpes telefônicos, senador Jader Barbalho propõe mais rigor na fiscalização. Me conta a história, JR. O senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, propôs, através de um projeto de lei, Nonato, a criação de regras e mecanismos mais rigorosos para a fiscalização dos números de telefones que são utilizados para aplicar golpes. O crime tem sido uma prática cada vez mais comum no Brasil. Uma pesquisa recente, com uma amostra de 2.125 brasileiros, indica que a cada quatro pessoas, três já sofreram pelo menos uma tentativa de golpe por telefone. Segundo o senador Jader, o problema atinge todos os usuários da telefonia celular, independentemente da idade, classe social e localização geográfica. A ligação interrompe a rotina, irrita pela insistência e ainda pode causar prejuízos financeiros. A proposta foi apresentada na última semana e estabelece regras destinadas ao combate aos crimes de estelionato telefônico com medidas específicas para as operadoras de telefonia celular, para a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, para as empresas regulares de telemarketing para a atuação da Polícia Federal na identificação do estelionatário e na instauração do inquérito policial. Corretíssimo. Para o senador, o avanço das novas modalidades que geram prejuízos financeiros para a população precisam ser contidos. O texto do projeto apresentado por Jader prevê que as operadoras de telefonia celular deverão disponibilizar aos consumidores a opção de indicar número de telefone com suspeita de prática de crime de estelionato telefônico e assemelhado. Já as empresas regulares de telemarketing deverão cadastrar perante as operadoras de serviço de telefonia celular os números que elas utilizam para ligar para o cliente. Jader Barbalho lembra que, embora a Anatel tenha determinado em setembro deste ano um conjunto de medidas de prestadores de serviços de telecomunicações com o objetivo de impedir o uso de ligações telefônicas para aplicação de golpes e fraudes, elas não são rigorosas o suficiente para punir os responsáveis. Pois é. É isso mesmo, é isso mesmo. Vai apertar o cerco. Tem que apertar o cerco, o senador tem razão. Tem que apertar o cerco. Tem muito bandido aí usando da internet para tentar se dar bem. Essa que é a grande realidade. E nós continuamos em Brasília. Supremo Tribunal Federal forma maioria a favor da homologação da prisão de Robinho. De Brasília, Renê Almeida. O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para manter a prisão do ex-jogador de futebol Robinho, condenado por estupro coletivo pela Justiça da Itália. A corte analisa dois pedidos de liberdade da defesa do ex-atleta. É consenso entre os ministros de que a decisão tomada em março pelo Superior Tribunal de Justiça de homologar a sentença italiana para que o cumprimento da pena se desse no Brasil não fere a Constituição Federal. Seguiram esse entendimento o relator Luiz Fux e os ministros Luiz Roberto Barroso, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. Apenas Gilmar Mendes votou pela soltura de Robinho. O julgamento segue no plenário virtual até a próxima terça-feira. Enquanto isso, o ex-jogador do Santos e da Seleção Brasileira segue há 8 meses preso na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. De Brasília, Renê Almeida. Obrigado, Renê Almeida. E nós estamos concluindo o programa Clube da Manhã, edição desta segunda-feira. Até amanhã, meu caro JR. Até amanhã, Nonato. Um grande abraço a você, ouvinte do programa Clube da Manhã. Estaremos de volta amanhã a partir das 7 horas da manhã. Um grande abraço, até amanhã e que Deus nos proteja. Acabamos de apresentar Clube da Manhã. Você em dia com a notícia. A informação total. Nova temporada da série Diário Documento Sustentabilidade. O Diário do Pará explora como as mudanças climáticas redesenham o futuro global. Em 5 edições digitais, descubra conteúdos exclusivos sobre o impacto ambiental e o que está em jogo para o planeta. Até o dia 5 de dezembro, toda quinta no DOL e na edição eletrônica do Diário do Pará. Acesse também pelo app. Realização Diário do Pará. Oferecimento Hidro, indústrias que fazem a diferença. E Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Tá na Clube, tá legal. Rádio Clube do Pará FM, PRC 5 limitada, frequência 106.9 MHz, emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação, Belém, Pará, Brasil. Show da Manhã. Música e informação. A notícia no tempo em que ela acontece. Curiosidades musicais e muitos prêmios. Show da Manhã com Valmir Rodrigues. Na Clube 106,9. Show da Manhã. Show da Manhã. Não, pera aí, vai entrar no ar, rapaz. Pera aí, ah, tá. 1, 2, 3, testando o microfone. Oi, ah, testando o microfone. Chama o Ribeiro aí. Dia, Valmir. Alô, minha gente, bom dia. 9:08 em Belém. Chegamos juntos para mais uma semana. Hoje, segunda-feira, estamos no dia 25 novembro 2024. Até as 11 horas da manhã, no ar para você, aqui o Show da Manhã, nesta segunda-feira. Alô, Igor. Alô, Igor, Iguinho da mamãe, tá comigo aqui na mesa para dar aquele seu show. Chama aí o Ribeiro, por favor. Eu vou chamar daqui a pouquinho. Se eu só apresentar a equipe aqui, ali na Carla tá do meu lado, esperando você pelo 30. 3084-0137. Circulando nas ruas da Grande Belém, o nosso JR Velar e também o Metran Sena, lá na redação, Gilmar Prete. O... quem mais está comigo, rapaz? Além do Gilmar, está o Maurício Bessa, está lá o Maurício? Então pronto, o Maurício está conversando lá, o Maurício está fazendo a onda dele lá, né? E ainda o Felipe Feitosa, além da Fernanda Costa. A coordenação é do Gleidson Souza, a direção de programação e jornalismo é do Nonato Cavalcante. É, foi muito produtor! Agora são 9:08. Para ouvir e refletir. O Senhor é o meu pastor, e o Senhor não faltará a mim. Ele me fez descansar em pastos verdejantes, me leva para junto das águas tranquilas e refrigera minha alma. Ele me guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo de nada, porque o Senhor caminha do meu lado, me dando segurança e proteção. Senhor, prepare um banquete para mim, na presença dos meus adversários, e me receba como um convidado de honra, e assim a minha vida vai transbordar das suas bênçãos. Sua bondade e o seu amor cuidadoso certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Show da Manhã. Bom dia pra você, bom dia com amor, bom dia com muita alegria. Hoje é só felicidade, com muita paz e harmonia. Bom dia! Bom dia pra você, bom dia com amor, bom dia com muita alegria. Hoje é só felicidade, muita paz e harmonia. Show da Manhã! Ele está na área. Vamos saber quem está na área, né? Está todo mundo na área. Lemos. Ah, o Lemos Júnior está na área. Um abraço para ele. Um bom dia. Está todo dia da manhã, 5 da manhã, despertando a gente aqui em todo o estado. Ai, do Pará. Em 106.9. Olha, hoje é dia do seu aniversário. Hoje, no dia 25, está no berço. Está completando mais um ano de vida. Então, parabéns para você. Felicidades, tudo de bom. Bora cantar. A festa é sua. Sou eu. Palmir, tem São Romir. Fica ligado que só tem coisa boa pra você. Muita coisa boa, muitas atrações até as 11 horas da manhã. Já já os eletrizantes da jogada. Daqui a pouquinho sua participação pelo Zap da Clube. Os nossos correspondentes pelo interior. As notícias que vêm da redação. E claro, você do outro lado nesta segunda-feira. Com muito amor, carinho, saúde e muita felicidade. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. Aqui na Clube, Show da Manhã, com o Valmir Rodrigues. Uma ótima manhã de segunda-feira para você, começando a semana. Hoje, dia 25, é dia da eliminação da violência contra a mulher. Aliás, o Disque Denúncia é 180, tá bom? Hoje é dia da eliminação da violência contra a mulher. Ontem, no jogo Paysandu e Vila Nova, dois jogadores estavam com camisa 180, fazendo essa alusão. Um deles, o goleiro do Paysandu, Matheus Nogueira, e o Igor. Igor, que é atacante. Não é tu, não. O outro cara do Vila Nova. Tava vestido com a camisa 180, e alusão.

still hold you. Nikita, I need you so. Show da manhã. Bom dia, Valmir. Bom dia, Elton John. Pra gente matar saudades. O ano era 1986. Já tá por aqui, Guinho? Não, só 87, né? Nikita, pra gente matar saudades aí com o Elton. O Antônio Ferreira tá lá em Coracê, nos acompanhando, ligado no Som da Clube. Um abraço, um bom dia pra ele. Desmelo, conhecido por distribuir grandes marcas. E eu quero falar de uma marca que dispensa apresentações. A marca mais conhecida do Brasil. Eu tô falando de Havaianas. E a Desmelo é distribuidora oficial Havaianas em todo o estado do Pará. Sempre com lançamentos e modelos exclusivos em primeira mão. Havaianas é marca Desmelo. Acesse aí www.desmelo.com.br. Como ver? Tá na Clube, tá legal. Na Clube 106,9. Show da manhã. Valmir, atenção, Valmir. Vamos lá, vamos trazer o JR Velar com informação pra gente, falando dessa temperatura dessa semana que tá começando e as novidades. O que temos pra hoje? Bom dia, Velar. Bom dia, meu caro Valmir Rodrigues, bom dia, amigos do Show da Manhã desta segunda-feira. Estamos chegando aí ao final. A previsão era de que o seguinte, rapaz, eu estou invocado com esse negócio de previsão. O Pai Nonato de Oxóssi, ele batizou que a partir do dia 15 de agosto e tal. Aí veio o Pai Maurício de Ogum, tá certo? Sim. Ele disse que era a partir do dia 25, ia chover. Hoje já são 20... 25, é a partir de hoje. A partir de hoje, né? Mas pelo andar da carruagem, tá quente pra cacete, meu caro comigo. Só se surpreendeu todo mundo, mas me disseram que parece que é a partir do meio-dia. Então o Maurício de Ogum tem 2 horas e 50 minutos para fazer essa previsão funcionar, né? Essa previsão funcionar. Agora, em algumas cidades no interior do estado já tem dado mais chuvinha e tal, mas o mesmo eu não posso dizer da Ilha do Marajó, que continua totalmente seco, muitas queimadas, preocupando Cidade Breve sobre um fumacê dos diabos lá na Cidade de Breves. Santarém também, viu? Alcindo Lima daqui a pouco vai entrar, mas já me disse, já mandou imagens. Cara, muita fumaça por causa da quentura e queimadas naquela região. Aquela região lá de Santarém. Isso. É complicado, complicadíssimo realmente essa situação lá em Santarém também, a região oeste do estado, e não só Santarém, meu caro Valmir. Tem outros municípios lá, como Alenquer, Monte Alegre, eu recebi imagens também no final de semana. Bem, aqui pela nossa cidade, o Mocotó ainda não terminou. O que é o Mocotó, meu? O Mocotó é na João Paulo II, era com a Perebebuí, agora está com a Enéas Pinheiro. Estão fazendo um negócio de umas calçadas lá, e os caras, me parece que estão construindo aquele prédio que o Messi e o Neymar construíram lá em Cabanuiú, de 120 andares. Só que o Messi e o Neymar, eles construíram em menos de um ano um prédio de 120 andares. É o prédio mais alto da América, tá certo? Você pode se ver de qualquer lugar de Santa Catarina, você pode se ver esse edifício lá. Mas aqui não, é uma calçadinha, rapaz, os caras estão 2 semanas. Eu passei, você que vem dessas ruas, tenta entrar ou tenta sair, porque o trânsito é imenso na João Paulo II. Então você tem exatamente esse problema, Valmir. Você não consegue, fica esperando até 5 minutos para alguém ter assim a boa vontade de parar e dizer, caboclo, passa aí e tal, tu já está muito tempo aí aqui e tal, e tu deixa passar. Senão tu vai ficar preso lá e aí fica aquele congestionamento, 3, 4, 5 carros, principalmente na Perebebuí, bem na esquina. Eu não sei se você já viu essa situação lá. Tem um tabuado, um negócio de concreto lá, que impede a gente de fazer uma entrar na Avenida João Paulo II. Então, com a palavra, os órgãos aí, para que essa manisoba não demore muito a sair. Bem, na área policial, meu caro Valmir, lá em Curuçá, a dona Marajane mandou matar o marido, mandou matar o marido para ficar com a ponta dele. Ele foi executado com vários disparos de arma de fogo na localidade de Itajuba, lá em Curuçá, por 2 elementos contratados pelo cunhado dele, tá? E irmão dela, um tal de Anderson, tá certo? Que ela chamou e disse, mano, arranja dois caras aí porque a gente vai ficar com essa ponta aí. Os caras foram lá, mataram o cara. Só que a polícia foi muito esperta, descobriu, e aí, agora, tem os dois assassinos presos, eles foram interrogados lá, não, negativo, não vamos segurar esse rabo sozinho, não, tá certo? Quem mandou matar foi a dona Marajane, e quem nos contratou foi o irmão dela, o Anderson. Aí a polícia decretou a prisão preventiva dela, só que ela sabia que ia ter descoberta, acabou tapinada lá do município de Curuçá, na região nordeste do estado. Região ali nordeste. Salgado, ali na região do Salgado, né? Do Salgado, né? Naquela região do Salgado lá. Muito bem. Outra situação na área policial também que eu quero destacar, prenderam a loura do Tchan, meu caro Romir. Égua, Carla Pérez? Foi, não. É a dona Rayane, tá certo? Ela matou com 4 tiros a Yasmin. A Yasmin, uma moça lá no distrito de Novo Maracajá, porque disseram nas redes sociais que essa Yasmin, que era a morena do Tchan, estava pegando o marido dela, tá certo? Aí ela foi lá perguntar pra ela, e aí, Yaya, tu tá pegando meu marido? Aí ela disse, negativo, não tô pegando nem merenda escolar. Tá certo? Aí ela pegou, sacou da bolsa, rapaz, deu 4 tiros. Fugiu, mas a polícia militar prendeu ela, tá na casa de parentes, escondida. Bonita, rapaz, a loura, sabe? Tá na cadeia, no presídio feminino, lá em Marabá, o delegado Lucas, que é o superintendente lá da região do Lago do Tucuruí, acabou de me passar a informação. E só pra gente finalizar a nossa participação, eu quero parabenizar, meu caro Valmir, o Sindicato dos Policiais Civis, que teve eleição, nós falamos, na sexta-feira aqui, no dia da eleição, e a chapa 10-01, comando do presidente Edinaldo, do vice Pimentel, do Celestino, do Glauber, do Estélio, do Ferreira, do Conceição, venceram por 82,17% contra 17% do adversário dele lá, que era da chapa 02. Ou seja, uma verdadeira lambada lá, comemoração. E foi lá cumprimentar o presidente Edinaldo na noite de sexta-feira, lá na sede do Sindipol. E aqui eu quero fazer publicamente aqui, e certamente mais um 3 anos de trabalho aí para a equipe do Sindipol, meu caro Valmir Rodrigues, segue você no comando do Show da Manhã. Show da Manhã, obrigado, JR Velar. São 9h24. Olha, falando de entretenimento, o Alok fez um grande show do Mangueirão, né, rapaz? O show foi no sábado, não foi no sábado à noite? Eu vi o Nonato pedindo, né? Então toca uma música do Alok. Essa toca sempre aqui quando a gente começa a ler mensagem. Essa que mais tocou do Alok. Mas é interessante, ele fez a festa, chamou o pessoal da aparelhagem, celebrou a diversidade musical paraense, doou o cachê dele pra Santa Casa de Misericórdia. O cachê dele é um bom cachê. Hoje o Alok é um cara muito cogitado no Brasil, né? Porque ele não é só um DJ, é um cara que vai lá, fabrica música. O show teve sequência do Rock Doido. Rock Doido, o que é, Guinho? Aquilo tá valendo tudo, né? Pescoço pra baixo é canela. Transmissão ao vivo no YouTube, drones a 150 metros de altura, com referência à COP30 também. Isso toca no Rock Doido? Ah, tocou lá? É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós todo escurinho no banco do meu camarada. Abre a boca do animal. Tudo isso aí é o Rock Doido, né? Então pronto, o Alok não teve nenhum preconceito, foi lá, deu espaço pra todo mundo. Pinduca cantou, né? Viviane Batidão também teve lá. Então foi simplesmente demais. Então deu certo, funcionou. Bora gerar informação, fera? A Clube não para, são 9h26 agora. Pará tem queda de quantidade de roubo de celulares. Olha que notícia boa. Vamos à redação. Felipe Feitosa tem os detalhes. Bom dia, Felipe. Bom dia, Valmir. Bom dia, ouvintes. Isso mesmo. O roubo de celulares registrou queda aqui no estado. De janeiro a dezembro de 2022, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a Segup, registrou 34.523 roubos de aparelhos. Número que caiu para 29.777 de janeiro a dezembro do ano passado. Isso já representa uma redução aí de 13%. Já de janeiro a setembro deste ano, também a redução, 18.170 ocorrências contra 22.756 registradas no mesmo período do ano passado. Então, Valmir, já é uma redução de 8%. Em nota, a Polícia Civil informou que de janeiro até o último dia 28 de outubro já foram recuperados 4.223 aparelhos em todo o estado. Deste número, 1.899 foram aparelhos celulares recuperados aqui na região metropolitana de Belém. E esse dado representa um aumento de 22% na recuperação de celulares roubados em relação ao mesmo período do ano passado. e todos esses aparelhos que foram encontrados já foram devolvidos aos donos, Valmir. Que beleza, hein? Maravilha. Parece até que está vivendo num paraíso. São 9h27 em Belém. Olha, acompanhe o COPM nas redes sociais. Um clube para chamar de seu. Fique por dentro de tudo o que acontece nas redes sociais. Você pode ir lá acompanhar, @COPMOficial. Você já fica sabendo, né? Você aproveitar, se inscreve no canal do YouTube. Inclusive tem lá o podcast. É simplesmente sensacional. Deixa eu abraçar Coronel Costa Júnior, que está à frente do COPM, um clube para chamar de seu. Meu amigo também, Coronel Itamar Gaudêncio, historiador, está ouvindo a gente. Ele está dizendo: manda um abraço para mim e para minha esposa Letícia Gaudêncio. Estão acompanhando aqui o Show da Manhã, na manhã desta segunda-feira, começando a semana. Para trazer uma informação agora para falar de justiça e cidadania, a justiça determina a construção de abrigo para crianças aqui no Marajó. A matéria é com o Igor Pereira. A justiça do Pará determinou que a cidade de Soure, no Marajó, construa um abrigo para acolher crianças e jovens. Esse é o resultado de uma ação da Defensoria Pública e do Ministério Público Estadual para garantir o espaço de acolhimento na cidade. A casa deve ter capacidade mínima para abrigar 20 pessoas com infraestrutura e equipe especializada para o atendimento às necessidades específicas das crianças. A decisão ainda determina que, enquanto o espaço definitivo não estiver disponível, o município deve ter um local provisório apto a abrigar crianças e adolescentes em casos de urgência. As casas de acolhimento estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e têm o objetivo de acolher os pequenos vítimas de violência, abandono ou impossibilidade de cuidado e proteção pela família. Caso descumpra os prazos determinados, o município deve pagar multa que pode chegar a R$100 mil. Produção e reportagem, Igor Pereira. Show da Manhã. Rádio Clube. Pra cima, garoto! Rádio Clube, Rádio Clube, tá legal!